não pênaltis. Há essa possibilidade. Está na hora de ouvir a verdadeira opinião na voz dele. Fala, Rodrigão. Tudo bem, amigo? Andy, salve todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Uma decisão marcada por uma certa tensão e banhada por muita chuva. Chove bastante no Rio de Janeiro, mas aquela chuva que de repente chove um pouquinho, dá uma trégua, depois volta um pouquinho, era uma chuva esperada ao longo do dia. Isso pode prejudicar um pouco o Flamengo, que é um time mais técnico, que deve ser o time que deve comandar as principais ações ofensivas. Realmente, você disse, o clima não está bom entre o Felipe Luiz e a torcida. Logo hoje, que é o 100º jogo do Felipe Luiz à frente do Flamengo, é um jogo histórico para o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem ótimos números e não só números. Felipe Luiz, desde que assumiu o Flamengo, vem colecionando taças, mas vive hoje talvez o seu momento mais tenso, mais turbulento. Mas nada que uma vitória e um título não faça as pazes com a torcida. Mas tem um adversário difícil pela frente, um adversário que eu tenho certeza que vai dar a vida, talvez seja um dos títulos mais importantes que o Lanús está disputando na sua história. É um time que manteve a sua base do ano passado, tem entrosamento, tem alguns bons valores individuais, como o próprio Castilho. Então, promessa de um grande jogo e 70 mil pessoas empurrando aí o Flamengo em busca de mais um título. Em relação às mudanças, André, você falou bem, eu tenho um termômetro aqui, eu participo de alguns zaps de grupos de torcedores de vários clubes, e quando saiu essa escalação do Flamengo, rapaz, eu não vi um torcedor do Flamengo feliz. Tantas mudanças podem significar duas coisas. Uma é que o técnico está um pouco perdido, que eu acho que não é o caso. Segundo, ele quer dar uma chacoalhada. O Felipe Luiz volta e meia fala que quer sempre manter todo mundo ligado, aquela competição saudável dentro do time. Mas algumas coisas são arriscadas. O Léo Ortiz eu acho que é um dos jogadores que realmente estava muito abaixo. Na lateral esquerda eu tenho dúvida, porque para mim o Alexandre, mesmo com a idade, sendo mais velho que o Ayrton Lucas, acho ele melhor, tanto ofensivamente quanto e principalmente defensivamente. Mas hoje o Flamengo precisa de gols, precisa pelo menos de um gol para levar a disputa para os pênaltis, e por que não ter dois e faturar logo esse título, logo nos 90 minutos, dentro do tempo normal, Andrezão? Tá certo, meu caro Rodrigo. Ricardo vai analisar tudo na decisão. E como eu disse, poderemos caminhar até os pênaltis. Se o Flamengo fizer um gol de diferença, teremos a prorrogação em dois tempos de 15. Permanecendo o empate, aí sim teremos as cobranças das penalidades máximas que você vai acompanhar aqui na verdadeira e mais importante Rádio do Brasil. A partir de agora, você vai conhecer os protagonistas de mais uma decisão do futebol mundial. Vem aí a Recopa Sul-Americana no seu rádio. Ele vai abrir o cardápio e apresentar para você os 22 que estarão batendo bola no seu rádio. E a emoção é por nossa conta. Com hoje, a Nacional dando pontapé inicial no YouTube. Você no YouTube, torcedor rubro-negro, um forte abraço. Rádio Nacional BR no YouTube para você, tá certo? Vai lá, se inscreva, deixa o seu like e bate essa bola com a gente aqui. Numa muito boa. Ele vem aí. Tá na hora e agora. Os craques do jogo na Rádio do Brasil! Uma vez Flamengo. Para o Flamengo é vencer ou vencer. Vai de um Rossi, dois Varela, 13 Danilo, 4 Léo Pereira e número 6 Ayrton Lucas. O meio campo tem 5 Eric Pulgar, 52 Everton Araújo e número 10 o capitão de Arrascaeta. O ataque 15 Carrascal, 16 Samuel Lino e número 19 Plata. Técnico Felipe Luiz relacionou para o banco de reservas 42 Andrew, 22 Emerson Royal, 3 Léo Ortiz, 44 Vitão, 26 Alexandro, 21 Jorginho, 18 De La Cruz, 20 Lucas Paquetá, 11 Everton Cebolinha, 7 Luiz Araújo, 27 Bruno Henrique e número 9 Pedro. O Lanús vai a campo com 22, Losada, 33, Guidara, 24, Esquerdós, 13, Canali e número 6, Marcite. No meio-campo tem 17, Medina, 30, Cardoso e número 11, Sálvio. O ataque, 10, Marcelino Moreno, 23, Carreira e número 19, Castilho. Técnico Maurício Pellegrino relacionou para o banco de reservas 1, Petrolli, 3, Morgantini, 4, Pérez, 5, Penha Biafori, 8, Watson, 9, Walter Bou, 16, Sepúlveda, 20, Cabrera, 25, Aquino, 35, De Jesus, 37, Demartes e número 77, Bezosi. Teremos uruguaios para apitar a decisão Flamengo e Lanús. O árbitro Gustavo Terreira, auxiliar número 1, Nicolás Taran, auxiliar 2, Carlos Barreiro, quarto árbitro José Burgos, quinto árbitro Andrés Nievas, árbitro responsável pelo VAR, Andrés Cunha. Lado a lado com a galera aqui no microfone esportivo no Brasil. Arrascaeta ganha a primeira batalha do jogo. O Flamengo vai atacar para a direita no seu rádio. O Lanús para a esquerda no seu rádio. Tudo pronto no Maracanã para a grande decisão, torcedor do Brasil. Prepare o seu coração. Essa expectativa hoje, Rodrigo, só não deve passar dos 70 mil por causa da chuva. Se não fosse isso, daria, com certeza. É verdade, mas eu acho que eu observei os comportamentos na cidade. Muitos torcedores de fora da cidade que vieram exclusivamente para o jogo. A gente sabe que o Flamengo tem uma torcida nacional, não se restringe apenas ao Rio de Janeiro. E gente de Santa Catarina, Pernambuco, Bahia. Sabe que aqui na Lapa, né, passa Brasil e o mundo. Então, eu tive essa sensação. Então, eu acho que vamos esperar depois o borderô final. Mas eu acho que dos 60 mil, com certeza, a gente passa, hein, Andrezão? Beleza pura, Rodrigo Ricardo aqui no microfone esportivo do Brasil, no som da Nacional. O que eu não consigo definitivamente entender é como é que o time vai para uma decisão sem centroavante. Mas vamos aguardar aí, né? É, para ver o que vai acontecer, porque é complicado mesmo. Você tendo dois matadores, um cara que é especialista em clássico e em decisões, que é o Bruno Henrique. Um jogador que tem a categoria do Pedro, que não vem muito bem, é claro, mas também a bola não anda chegando muito para ele. Vamos fazer dar um crédito de justiça nisso aí. É um negócio estranho, você ter um time com tantos valores e olhar para o banco de reservas e ver sentado Jorginho, Pedro, Bruno Henrique, Lucas Paquetá. Você olha para o banco do Alexandre, tem uma seleção sentada no banco do Flamengo. É por isso que a gente estranha aqui. Estou até dando um pitaco à área do nosso querido Rodrigo Ricardo, invadindo um pouquinho a área dele. Mas eu tô replicando o que eu ouvi hoje nas redes sociais, que eu ouvi de torcedores do Flamengo. Eu espero que ele não venha com loucura. É, mas ele veio. Mas é uma loucura que pode dar certo. Os loucos também amam, né, Rodrigo Ricardo? É verdade. Os loucos também amam e às vezes movem moinhos, né? Vamos ver se dá certo. Mas às vezes também dá com os burros d'água. Acontece também isso também. Mas vamos ver, muita gente. Ninguém gostou realmente dessa escalação. Foi quase uma unanimidade. Eu acho que nenhum torcedor do Flamengo gostou dessa escalação hoje do Felipe Luiz. Por mais que a fase não ande boa pro Pedro e do Bruno Henrique também. Não tá lá essas coisas. Tá certo. Jogadores do Flamengo estão fazendo aquela corrente agora. Andrezão, esquerdo das cabines de transmissão. Bruno Mendes me chama, liga lá. Rapidamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é o complemento da rodada, porque temos jogos adiados. Mas na Vila Belmiro, agora há pouco, o Santos venceu o Vasco da Gama por 2-1. Dois gols do Neymar para a equipe do Santos, Andrezão. É, o Neymar gosta de machucar o Vasco. O Vasco ainda não tem treinador. Se fala em Renato Gaúcho. Aí tem aqueles sonhos de uma noite de verão, que é o Marcelo Galhardo do River Plate, né? O Arthur Jorge, enfim, o Vasco da Gama ainda está traçando sua estratégia. Está rolando a bola, galera do Brasil, começa a decisão! Nacional sem fronteiras. Lá lado a lado com a galera, vamos correr atrás dela no microfone nacional do Brasil, a Nacional vai junto com você, torcedor rubro-negro. Hoje o Mengão é o Brasil na Recopa Sul-Americana. A bola fica aqui com Danilo, Danilo arredonda de primeira para Léo Pereira, vai tentar esticar, levantou para o jogador que é o Ayrton Lucas, matou no peito, amaciou com carinho, botou no terreno, tirou dois da jogada, tentou levantar por cima, a bola vem para o Rasqueta, chega primeiro, esquerdoz, tiro de primeira, Castilho bota para o meio de campo, agora vem pro toque, pro peito do Marcelo do Moreno, botou no terreno, ele vem de novo com a bola, já alimentou da gente agora para o Guidara, Guidara vai tentar fazer a jogada, beliscado por baixo pelo jogador que é o Ayrton Lucas, desarmou e botou para a linha de lado, é lateral que favorece a equipe do Lanús. Eu lembro a você, o jogo de ida lá na Argentina, 1-0 para o Lanús, o gol foi do Castilho. É, meus amigos do Brasil, Flamengo, um empate aqui é dos argentinos. Flamengo precisa de um gol de diferença para levar para a prorrogação e para os pênaltis, dois para fazer igual o Botafogo fez ontem, matar o Coelho com a pancada só. A bola vindo novo agora, entrada na grande área agora, para todos os jogadores brigando por ali, salve o Brigou na primeira, na segunda botou, entregando para o Guedara, vai para a briga por ali, Samuel Lino chega primeiro, deu errado na bola, a bola sobrou, vem o Ayrton Lucas e bota para ali de fundo, é escanteio porque ele escorregou, hein, Mendes? Exatamente, ele tentou tirar a bola para a lateral, mas acabou escorregando, a bola saiu a escanteio, primeiro favorável ao time argentino, que vai cobrar pelo lado direito, vem bola na área do Flamengo, a primeira do Lanús, Andrezão, Marcelino Moreno tá na bola. Vem ela, galera do Brasil, tá todo mundo preparado, o bicho pegando, a senhora mostrando pra você, ela vai pra dentro da cozinha do Mengão, tá todo mundo lá dentro, vem ela pro Ribuliço, hoje o Ribuliço tá molhado, ele correu pra bola, botou pra fora da área, vem a pancada, bateu o Medina na orelha da bola, mergulho de primeira, de cabeça pra tirar de qualquer madeira por ali, a zaga do Flamengo, ela vai direto pra de fundo, foi o Everton Araújo que tirou essa, Mendes. Ele tirou, depois sobrou o rebote na entrada da área para o Sálvio, meteu o pé na bola completamente descompensada, ela saiu, foi longe da meta, defendida pelo goleiro Rossi. Tiro de meta para o Flamengo, comecinho de jogo no Maracanã. Futebol é na Rádio do Brasil para você, galera, essa é a decisão da Recopa Sul-Americana e hoje, abraçando especialmente a você que, além de estar conosco no Complexo de Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, começa a bater uma bola com a gente hoje dentro do YouTube, Rádio Nacional BR, se inscreva, deixe o seu like, venha bater a bola com a gente, curtir a decisão, olha a bola para trás agora, vem por baixo, rasga de qualquer maneira, Rasqueta levantou ele primeiro, botou pro peito no Plata, chega o Canela em cima dele, vem de novo agora pro toque ali, dois jogadores chegam no meio, quando o gramado, ela para de novo pro Rasca, brigou com a bola, ela vem perdendo, ela fica sobrando, entrega na direita agora para o jogador que é o Guidara, Guidara domina, tentou, levantou, salve, botou na direita, muito forte, Léo Pereira rasga, bota a bola para a linha de lado aí, Bruno Mendes. Exatamente, sem brincar, o campo está molhado, o Lanús está em cima e o Flamengo tirou do jeito que deu com o Léo Pereira, lateral já foi cobrado, Andrezão. Lateral cobrado, o Lanús pega a bola agora no seu sistema defensivo, vem trazendo miniatura, vem calculando a jogada, ele vai trazendo, vai levando a bola bate em cima da zaga do Mengão, sai de novo para a linha de lado, novo lateral que favorece ele com o Guidara, fazer a cobrança pelo lado esquerdo do gramado, o bicho pegando o Nacional, mostrando para você, futebol é aqui, a decisão é aqui para a galera ligada no Brasil. O Guidara correu, bateu o lateral de primeiro, bola vem descarregada para o Castilho foi assediado pelo Léo Pereira, deixou de primeira para o Salvio, botou na frente pro Castilho, pra mim tava adiantado, vai pra mim, furo, vem por baixo na primeira, Léo Pereira, segunda pra tirar, e a galera do Mengão delira no Maraca, ele para, ele olha, faz a tabela, bate errado o Everton Araújo na saída de bola, lá vem os caras pro lado direito do gramado agora, opa, o auxiliar tá indicando que teve uma mão boba aí, estão reclamando, hein, Mendes? Falta em cima do Samuel Lino, marcada pelo auxiliar número 2, o Carlos Barreiro, confirmado pelo árbitro Gustavo Terreira. Falta no campo de defesa favorável ao Flamengo. Guidara pegou ali na garganta, segurou a camisa do Samuel Lino, esbarrou ali no rosto do jogador do Flamengo. Falta que vai ser cobrada 0-0 para a Car Nacional. Esse é o bicho pegando a Nacional, mostrando tudo para você aqui no microfone do Brasil. A Nacional não para, torcedor. A Nacional não para, não para, não dá carona para sua emoção. Andrezão, você confere na Rádio do Brasil. Rodrigo Ricardo me chama. Qual é o detalhe? Sabe que a gente está estreando hoje a nossa transmissão no YouTube? E tem recado aqui no YouTube, olha. Manda um abraço para os meus pais, Gonçalo e Maria Sebastiana, em São Paulo de Olivença, que é lá no interior do Amazonas, Andrezão. Bicho pegando a Nacional, contando tudo para você, uma muito boa Nacional, tem literalmente o tamanho da sua emoção, não para, não para não, galera, futebol é aqui, nas ondas da Nacional, a galera correndo atrás da bola para você, na bola, vai, rasga! Bate o Carrasca, o goleiro viaja pra mergulhar e tirar. Ela tinha CF7. Ela ia lá na gaveta, Bruno Mendes. O Flamengo chegou no ataque muito rápido. O Carrascal chutou. O Lozada fez a defesa. É escanteio pelo lado esquerdo. Arrascaeta tá na bola. A galera se agita no Maracanã. Vem ela pra boca do cofre. Arrasca vai pra ela. Atenção, galera do Mengão. Vai chover dentro da grande área do Luz. Vem ela pro Rimuniço. Arrasca, correu pra bola. Bateu o primeiro toque de cabeça. Chega primeiro pra tirar ali o Guindara. A bola sobra agora do lado esquerdo. Deu pro Flamengo. O momento é bom. Arrasca tá livrinho. Deixou de primeira. A bola ficou pro Ayrton Lucas. Queimou. Bate de cima da zaga. Já estourou de qualquer maneira. Vem com ela com o Sálvio. Sálvio recupera. Botou pro Marcelo Moreno. Tentou botar na frente. Agora a zaga do Flamengo domina. O Flamengo começa a ganhar corpo. E a galera do Mengão cresce no Maracanã. Cresce muito no Maracanã. Aumenta o volume. Nação rubro-negra. Dentro do Maracanã. Pra causar realmente aquele clima gostoso. Olha o Plata. Brigou na primeira. A briga na segunda. Chega pra tirar de primeira. Agora o Medina. Medina tirou. Fosquerto. Acho que vinha na jogada. Sobrou aqui pro Everton Araújo. Everton Araújo junto com ele primeiro. Barra de calcanhar. Botou um bolão na canhota. Samuel Lino dominou. Entrada na grande área. Perigo. Levantou. Bateu por baixo. Chega a zaga de novo. Pra tirar. Fica com Medina pelo meio. Sai jogando pro jogador que era o Castilho. Do comando do ataque. Mergulhou Léo Pereira. Pro peito do jogador que é o Sálvio. O Sálvio. Sálvio domina. Pra Guidara. Guidara vem com ela. De novo. Faz Trabelo com Sálvio. Sálvio recolhe por ali. Tentou botar na meiuca. Apertado na marcação. Pelo Castilho. Léo Pereira chegou lá. Botou ele. O Castilho e a bola pra linha de lado. Hein, Bruno Mendes? Exatamente. Não tá querendo saber de brigadeiro o Léo Pereira. Tá indo pra decidir os lances. Dessa vez colocou. Foi o último a tocar na bola. Lateral favorável ao time do Lanús. 0-0 no Maracanã. No agregado, o Lanús tá na frente 1-0, Andrezão. Hora certa do Brasil. Já eu confirmo, Marcelo Moreno invadiu, puxou de letra, escorregou, Danilo ficou com ela. Mas deixar o Marcelo Moreno mano a mano com Danilo é complicado, hein, parceiro, é complicado. E atenção, galera, confira o 21:38 no Rio aqui rolando. E o tempo passando. Bom, muito bom, acerte o seu pelo meio na decisão, o tempo não para, Nacional crava no seu rádio. 7, primeiro ato do espetáculo, o placar tá aqui, ó. Tá tudo igual, ninguém é de ninguém. O empate favoreceu o Lanús. Flamengo e Lanús 0-0. Nacional sem fronteiras. Lado a lado com a galera aqui no microfone do Brasil. Você que está no YouTube, Rádio Nacional BR. Galera sintonizadinha, sintonizadinha com a gente numa muito boa. Inscreva-se, deixa o seu like, bate bola com a gente na decisão da Recopa. E você também, Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádio, os nossos grandes parceiros que botam som da Nacional, que trazem o seu prestígio. Olha o Danilo, levantou para a grande área, para o peito, o Arrascaeta está forte demais. A bola vem no de corrida, sobra aqui atrás agora. O Rodrigo Ricardo, Flamengo deu uma melhorada. Tá um pouquinho mais pra frente, hein? Com certeza. O início foi estranho, né? Parecia que o Lanús estava jogando dentro de casa os três primeiros minutos. Teve até um escanteio a favor da equipe argentina. Mas depois o Flamengo mostrou quem é que tá jogando em casa. Teve o chute do Carrascal. E nesse momento é melhor, mas falta dar mais pressão sobre os argentinos. Beleza, por agora o Varela chegou por baixo, Bruno Mendes. Uma falta até que para mim, um amarelo para ele, que não vai ter, sairia barata. Correu o risco, como a gente fala no futebol, que ele chegou passando de passagem ali no Castilho, acabou fazendo a falta. O árbitro só deu uma olhadinha pro conterrâneo Varela. Falou, meu amigo, vai com calma aí, porque estamos na decisão. Falta já cobrada, 0-0, placar nacional. Bola fica atrás agora pro Lozada. Lozada segura o goleiro da equipe do Lanús, vai bater ele primeiro, bateu pro comando do ataque, a bola vem levantada agora, direto totalmente pro goleiro Rossi segurar. E detalhe, o Rodrigo Ricardo, além de tudo, esse clima favorece muito o futebol argentino, é chuva, campo pesado, eles gostam disso. E a AFA, que é a Associação, a Federação Argentina de Futebol, inclusive adiou o jogo que o Lanús tinha contra o argentino junto pelo campeonato argentino, justamente para preservar o Lanús para essa decisão. O Lanús vem descansado, tem menos jogos também, é um calendário diferente o argentino. Agora, em relação ao lance do Varela, o árbitro uruguaio está administrando. Ele poderia também ter dado o cartão amarelo lá naquele lance do Samuel Lino, mas está segurando os cartões ainda, porque ainda é início de jogo. E aí tem essa escorregadinha, que às vezes é escorregada, campo molhado, às vezes sai um pouquinho da força, não por intencionalidade. Mas imprudência também é punida, né, Andrezão? É verdade, sem dúvida. A bola vem para Léo Pereira, levantou para a boca do cofre, passa por todo mundo, sobra aqui para o goleiro Lozada segurar com absoluta tranquilidade para pressionar agora o Gonçalo Plata. Ele segura com carinho, sai jogando pela direita, agora deixou de primeiro, vai esquerdo, esquerdo, dormina, levanta a cabeça, bate para cima. Ela vem de novo pelo círculo médio do gramado, entregou para o comando do ataque, passa por todo mundo, vai sobrar para o Danilo. Chapa botou lá atrás para o goleiro Rossen, bateu o Rossen, ele bateu, o Melão subiu para a intermediária do Flamengo, Marcelino Moreno vai brigar na cabeça, chega primeiro Pulgar, Pulgar deixa a bola aqui com Varela, Varela domina, envolveu, entregando para Pulgar na cabeça da grande área do Flamengo, e a zona de pensamento do Mengão, 10 do primeiro tempo, 0-0, resultado que favorece o Lanús, do agregado está 1-0 para o Lanús, meus amigos do Brasil, hora certa nacional! Rio de Janeiro com muita água, 22 horas mais 41 minutos no meu, galera, 22h41, girando! Do placar da decisão da Recopa aqui rolando e o tempo passando. Bom, muito bom na decisão. Acerte o seu pelo meu tempo. Não para, Nacional. Crava no seu rádio, daizão do primeirão. Placar da decisão, tá paradão, olha ele aí, ó. Ninguém é de ninguém no Maraca, tudo igual. Flamengo e Lanús 0-0. Rádio Nacional. Lado a lado com a galera aqui no microfone Nacional Brasil, a Nacional tem literalmente o tamanho da sua emoção e corre atrás da bola para você numa muito boa, correndo atrás da bola na decisão da Recopa Sul-Americana, o primeiro jogo em Buenos Aires, 1-0 para o Lanús, por isso o Lanús joga para um empate hoje aqui, um gol de diferença, teremos prorrogação, permanecendo um empate na prorrogação, no agregado teremos penalidades máximas no Maracanã, galera do Brasil, e o torcedor do Flamengo não quer isso não, a bola está aqui para o jogador que é o Léo Pereira, Léo Pereira já está jogando de primeira lá para o Rossi, Rossi do pelo setor esquerdo do gramado, ele vem trazendo a bola, encosta ele primeiro agora para Ayrton Lucas, se manda pelo lado esquerdo do gramado, galera do Flamengo perde velocidade no time rubro-negro, ele dá um break na bola, trava ela, vem de novo trazendo ela um pouquinho mais para trás agora para o Léo Pereira, faz o trabalho de bola, levantou a cabeça, procura os seus companheiros, cutucou de primeira para Danilo, a bola é boa, a bola para ele, vem de novo trazendo a bola, botou de primeira, da direita agora para o Varela, a bola é boa, que bolão para o Carrascal, dominou, parou, olhou, passou, vem, o Varela não foi, ele não tocou, era para ter tocado, parceiro, segurou demais agora a entrada da grande. E era, vem ele de novo, costurando, volta lá atrás de novo, para recomeçar tudo outra vez. João Pereira botou para Danilo, Danilo vem pelo meio, esticou, agora sim, pro Varela, cruzou para a boca do gol, Lino vai tocar de cabeça, a zaga chega, arrasca, dominou, se levou no primeiro, no segundo, por baixo, chega por ali a zaga para aliviar, tira o prejuízo da boca do cofre, Flamengo recuperou, Samuel Lino vai queimado ali, rolou, mas se entregou de primeiro, tentou a tabela, entrada da grande área, vem a zaga, roubou de novo, puxado, sobrou pro jogador que é o Pulgar, o Atuban. Da seguida, o vantagem, tudo aí, Bruno Mendes. Exatamente, Flamengo tentando na entrada da área do Lanús, só que não conseguiu espaço para chutar. Quem tinha não fez, quem tentou fazer foi travado. A bola já está com o sistema defensivo do Flamengo, que vai tentar seguir na pressão por enquanto 0-0. No placar do Brasil, para você ligadinho no som da Nacional, você fica numa muito boa Nacional, que literalmente o tamanho da sua emoção não para, não para não, galera, futebol é aqui para você, para a bola dominada, por aqui pelo jogador que é o Gonçalo Plata, ele dominou, levanta a cabeça, procura os seus companheiros por aqui, vai tentando armar o bote ali, o Plata, vai tentando fazer o bote certinho por ali, ele encosta de primeira para o Pereira, já rodou para Samuel Lino pelo setor esquerdo, o gramado que dera da Durna, ele voltou para a rasca, a entrada da galera, botou um bolão, entregando para o jogador que é o Gonçalo Plata, tentando a finta, chega por baixo, canário rasga de qualquer maneira, aí o Léo Pereira em cima do Castilho domina. Ela fica aqui pro jogador que é o Ayrton Lucas. Flamengo melhor e já dá aquela pressão em cima dos argentinos, hein, Rodrigo Ricardo? Flamengo melhor. Não é aquela pressão que a gente está mais acostumado a ver o Flamengo. O Flamengo rodando um pouco a bola com um pouco mais de paciência. Até porque precisa logo de pelo menos um gol para depois correr atrás do segundo. Mas o Flamengo vai melhorando no jogo. Futebol na Rádio do Brasil, você confere comigo numa muito boa Nacional, corre atrás da sua emoção, torcedor do Brasil, tem um boneco na horizontal aí, Bruno Mendes. Tá caído por ali o jogador do Lanús, o Lanús vai aproveitar todos os momentos que ele puder ter para ganhar tempo no jogo, como é típico do futebol da Argentina. Agora sim vai se levantando, parece que é o Castilho, vai se levantando por ali, o jogo vai ser reiniciado no Maracanã, Andrezão. Belebele, futebol é aqui no microfone Nacional Brasil, é Nacional. Coque atrás da sua emoção, galera, na decisão da Recopa Sul-Americana. Por enquanto, resultado que não interessa ao Flamengo. Tá tudo igual, galera do Brasil, 0-0. Olha o toque de bola, ela vem infiltrada de primeira. Agora vem por ali o Canário. Canário chega para rasgar de qualquer maneira. Ela para Léo Pereira, sozinho aqui atrás com o Rossi. Ele faz jogada para fazer o trabalho de bola por aqui. Vem de novo dois jogadores da marcação do meio de campo. Eles param uma linha de três mais na frente, a outra linha de três atrás e de quatro. Tá três, não sei se um 4-4-3, né, Rodrigo Ricardo? É isso, o Flamengo nesse sistema aí, meio sem o 9, né, sem esse homem de referência, e aí tendo que jogar nesse esquema aí do 4-3-3 com um falso 9, Andrezão. Olha a bola pro Varela, travado da Araga pra linha de fundo, o Carreira veio igual a vaca, hein, Bruno Mendes? Ele tirou a bola, ele veio lá da ponta, meu amigo, para marcar o Varela. Acabou jogando a bola para escanteio pelo lado direito. A galera cresce. O Jorginho Arrascaeta vai para a bola. É, o cara chegou com carga máxima em cima dele. Escanteio. É bola para a grande área. Atenção, galera do Mengão. Põe o número rádio comigo. Vem ela para a boca no gol. Arrasca está preparado para fazer a cobrança. Tá o mexe no ribulhinho. Vem ele para a bola. Quem sabe o Flamengo pode abrir o marcador com o Maracanã. Arrascaeta está preparado. O árbitro chama atenção ali do Plata e também do Guidar. Os dois estão ali se enroscando. Vem bola para dentro da grande área. Arrascaeta correu para a bola. Botou para a boca do gol. A zaga tira de qualquer maneira. Uma, duas vezes para tirar da boca do crime. Ela fica aqui atrás, só o Rossi aqui atrás. Rossi está no meio de campo, para que você tenha uma noção. Rossi está literalmente quase na linha do meio do campo. Pé direito na bola, ele botou para a correria. Lá direito é bom, Carrascal botou para a grande área. Chega esquerdo, Rossi para tirar. Ela ficou de novo para Carrascal, escorregou. Os caras têm que trocar a chuteira do Flamengo. Ele não tem ninguém pé aí não, parceiro. Olha o toque do Castilho, botou na frente. Léo Pereira chega primeiro na jogada. Amacia, bota para o Rossi. Rossi volta para o Léo Pereira aqui para o setor direito do gramado. Cutucou de primeira para o Varela. Varela vem, toque de bola em cima dele. O ato manda da vantagem, porque houve falta, ela sobra da cabeça da grande área, né, pro Eric Pulgar, que volta com o Danilo, que está jogando pela canhota. Hora certa, Nacional! São 9h47 da noite no Rio, galera, 25 a temperatura no Maraca. Samuel Lino arrancou pela meia direita, ele pediu, cutucou, entregando pro Plata, vem a zaga para tirar de qualquer maneira. E eu confiro para você, galera, eu confiro para você, aqui tá rolando e o tempo passando! Bom, muito bom. O tempo não para, Nacional. Marque, você confere comigo, galera. Conferindo comigo, uma muito boa, galera. 16 do meu. Tá tudo igual. O resultado favorece o Lanús. No agregado, 1-0 para o Lanús. Placar Nacional tá aqui, você confere aí. Nacional. Mengão e Lanús, 0-0. Rádio Nacional. Lado a lado com a galera aqui no microfone Nacional do Brasil, tocando a bola vendo Lino. Lino botou de primeira, então o Everton Araújo. Everton Araújo se manda pelo seu 3-5 do gramado. Dá um breque na bola, pisou no Melão, encosta atrás. Agora recomeça tudo com o Léo Pereira. Léo Pereira vem para os 17, 0-0. Torcedor do Flamengo continua tenso no Maracanã. Sabe que o Flamengo precisa de pelo menos um gol. O ideal seria um 2 de diferença. Igual o Botafogo hoje, que despachou o Nacional Potosí da Bolívia. É, meu amigo, a altitude cada dia provando que atitude é atitude. Os caras vão lá, ganha, vem aqui, toma um cacete. Vai ficar tudo certo. Lançamento pro Castilho, pra mim adiantado. Ele vem dominando, parou a jogada. Bandeira tá ali, olhou a jogada, entregando no primeiro. Marcelo botou pra trás. Agora Medina virou o jogo, escorregou Marcite. E ela sobra agora pro jogador que é o Plata domina, e rabiscou no primeiro, tirou da jogada, invade pelo meio, Arrascaeta de um lado, Samuel Lino do outro, ele parou, olhou, entregando para o Carrascal, se livrou do primeiro, invadiu para a meia lua da grande área, botou ele primeiro, lado esquerdo, a bola para o Heitor Lucas, ela é muito bom, o Flamengo vem com velocidade, soltou para Lino, na canhota, chamou para a finta, agora vem levantamento, botou para a boca do gol, subiu o Canário de cabeça para tirar, e tira tudo lá atrás, e ela vem macia, que falta, chegou Danilo propositalmente, já empurra que é para matar a jogada, porque ele sabe que as costas estão ruins, Bruno Mendes. Exatamente, está cansadinho. O Danilo a correndo atrás da moçada, ele já matou, você falou tudo, ele já matou o lance logo ali, não precisava, o jogador estava de costa para o campo do Flamengo, mas ele já matou logo ali porque sabia que ia ter que voltar correndo. Por isso ele fez a falta ainda no campo de defesa do Lanús, 0-0 para cá, Nacional. Ô Rodrigo Ricardo, 18 no primeiro tempo, eu tô aqui meio que analisando, né, e vendo o respeito tático do time do Lanús, que não, que marca insistentemente da mesma maneira. Quer dizer, sei se os caras vão aguentar esse tempo todo, quando na Argentina aguentaram só o primeiro tempo a chegar na pressão. E detalhe, estão sem a bola. E quem tem a bola cansa menos. Segura um pouquinho que você já fala. Carrascal recebeu na entrada da grande área. Brecou, parou, travou, olhou quem chega ali. Primeira canhota, tá livre, lindo, recuperou. É fumaça de gol, lá vai ele, dominou, rabiscou no gramado. Bateu errado. Tem um paredão argentino lá atrás. O Flamengo recupera a bola, ficou com o Pulgar. Pulgar recuperou, botou direto pro jogador que é o Ayrton Lucas. Na canhota, pro Arrasca. Arrasca dominou, levantou a cabeça, deu um breque na bola. Vai tirar o primeiro, derrubado na entrada da grande área. Falta nele, Bruno Mendes. Falta em cima do Arrascaeta, ele veio carregando a bola da esquerda para o meio, acabou sendo derrubado pelo Guidara. Falta para o Flamengo, oportunidade na bola parada, quem sabe levantar essa na área. O Flamengo tem o Danilo, tem o Léo Pereira, são bons cabeceadores. O Arrascaeta está ajeitando e a chuva não para de cair no Maraca, Andrezão. Meus amigos do Brasil, chove no Rio de Janeiro, chove no Maracanã. Chove no Maracanã, torcedor do Brasil, vem ganhando para a grande área. Arrascaeta está preparado para a cobrança, vem bola para dentro da grande área. O Flamengo tem mais uma chance de abrir o marcador no jogo. 20 no relógio do Brasil. Arrascaeta lá na intermediária pelo setor esquerdo. Vai levantar para o Rigoniço, vem ela para a briga dentro da grande área. Atenção, galera do Mengão. Arrascaeta correu para a bola, bola direto para a boca do gol. Subiu de cabeça para tirar de cabeça o Guidara. Ela ficou de novo, sobrou o Carrasca, batendo, defendeu o goleiro. Para fora do gol. Pra fora do gol! E o Bandeira não levantou não, Bruno Mendes! Que a bola veio do jogador do próprio Lanús. E aí, o Sálvio. E aí, meu amigo, sobrou pro Carrascal. Ele tava em posição de impedimento, mas a bola veio do jogador do Lanús. No reflexo, o goleiro, o Losada fez uma belíssima defesa. Evitou que seria o primeiro gol do Flamengo no Maracanã. Segue 0-0 placar nacional. Futebol na Rádio do Brasil, agora sim, Rodrigo Ricardo, fala para mim, Rodrigo, o respeito tático que os caras têm até agora está exemplar, hein? É um time aplicado, é um time que também varia, ele não joga só de uma forma ao longo do jogo. Está querendo tentar fazer a marcação lá um pouco mais em cima, para não chamar o Flamengo para dentro do seu campo, mas é difícil também, né, porque o Flamengo vem, então às vezes não consegue. Mas é um time que tem comportamentos táticos variados ao longo da partida. Futebol é aqui, na verdadeira e mais importante rádio no Brasil, nacional, tem literalmente o tamanho da sua emoção. Não para, não para, não para não, galera. Esperando a Nacional, contando para você. E uma nossa solidariedade muito especial a todo o povo mineiro, por toda a chuva que tem caído lá, né? As pessoas que estão desabrigadas, situações difíceis, algumas partes em São Paulo também. Toda a nossa solidariedade, o pessoal que trabalha, luta para construir seu patrimônio, de repente a água leva tudo. Né? A gente vê cada cena que realmente maltrata o coração da gente, né? Pela humanidade, por tudo que a gente tem de carinho pelas pessoas, tudo que você não quer para você, você não deseja aos outros nunca. Né? E a gente vê o pessoal nesse sufoco, hein, Rodrigo Ricardo? É muito triste, né, Rodrigão? Ah, é triste demais. O povo de Juiz de Fora, que fica aqui pertinho do Rio de Janeiro, 130 quilômetros, povo de Ubá, outras cidades mineiras. Torcer para que, nesse momento, além de uma corrente de solidariedade, também todos os governos se unam na reconstrução dessa cidade. Falando do jogo, Andrezão, agora tem a parada de hidratação, para o tempo técnico também. Fique à vontade. O engraçado é que, dependendo da competição, eles fazem no momento, né? No Campeonato Brasileiro é 30 minutos, agora na Recopa é 20, né? Estão usando com 20. Hidratação, acho que hoje é mais tempo técnico, né? Porque a água é o que não está faltando. Anteriormente, a parada era só para a hidratação, mas agora ficou no contexto, e ficou no contexto claro, que também é uma parada que é usada para orientação, porque você vê aí, não tem nenhuma necessidade de se reidratar, com a umidade relativa do ar ainda está 99%. Então, realmente, a parada serve mais como isso, eles alteraram essa situação. Como foi lá nos Estados Unidos, durante o Mundial, o cooling break, né, virou também esse tempo técnico. Agora, o Flamengo melhorou, começou um pouco mal os três primeiros minutos. Não parecia que o Flamengo estava na sua casa, no Maracanã, diante desse estádio lotado, precisando ganhar para levar pelo menos para os pênaltis a decisão. Foram três minutos um pouco estranhos, inclusive o Lanús teve um escanteio a seu favor. Mas passados esses três minutos, o Flamengo começou a tomar conta do jogo. O Carrascal já teve duas chances claras de gol. E às vezes é o nervosismo, né? Esse lance agora que ele estava sozinho. Era mais jeito do que força, né? Porque estava. É claro que enche, quer encher o pé. Qualquer um talvez fosse fazer o que ele faz, mas ele é um atacante profissional, tem que ter um pouquinho mais de frieza para chegar a esse gol, André. A bola voltou a rolar do Maracanã. Toca na bola bem esticada pelo Lanús. Sai para a linha do lateral que favorece a equipe rubro-negra. Chabon falou. Quanto a essa solidariedade com o que está acontecendo em Minas Gerais, pedir só para a turma tomar cuidado, porque tem muito QR Code que é inválido, que não vale a pena, que é golpe. Então, pessoal, antes de fazer a doação, o povo brasileiro, a gente sabe como é que é, do coração impressionante, o pessoal conferir direitinho, prestar atenção para não mandar para quem não presta, viu, Andrezão? É verdade. Vamos procurar aí os canais oficiais aí, até pelo governo federal, que você consegue. Era o Plata, dominou, lá vai Guerreiro, voltou para o meio campo, vai entrar com bola e tudo, o Plata invadiu, vai marcar, saiu o goleiro, bateu! Para fora! Direto para a linha de fundo, ele já chegou sem gás na jogada ainda com a perna que não é a boa para o Mendes. Chegou na velocidade, levou o Plata na melhor chance do Flamengo, eu diria, juntando os dois jogos da decisão da Recopa para o Flamengo. Essa foi a melhor delas todas, o Plata entrou, só que ele entrou com a perna direita, conforme você falou que não é a boa, ele tentou tirar do goleiro, tirou, só que tirou muito, tirou inclusive do gol. Tiro de meta para o Lanús, 0-0 para a Caixa Nacional. Ô, Rodrigo Ricardo, eu entendo porque os caras jogam na retranca com o Flamengo. É a primeira vez que o Lanús abriu a porta só um pouquinho, o Flamengo foi lá dentro. É verdade, faltou alguém acompanhar o Plata, faltou ele talvez ter um pouco mais de fôlego mesmo, mas ele fez uma arrancada e tanto, como você bem narrou, quando chegou lá na frente na hora de arrematar, já chegou sem fôlego, já desequilibrou e aí não conseguiu fazer o arremate. Mas é também uma estratégia, né? Às vezes deixar o Lanús vir um pouquinho para ver se... consegue pegar um contra-ataque e fazer seu gol. A bola fica dominada pelo setor esquerdo do gramado. Arrasca, domina. Entrada na grande área para o setor esquerdo. Cruzou para a boca no gol. A bola vem agora para Brigo. Por aí chega a zaga. Bota direto para a linha de fundo. É escanteio. Marcite botou para fora. Bendy. O Varela pode ser até um jogador limitado, mas ele não desiste um lance. Ele estava lá dentro da área agora para tentar o cabeceio no cruzamento do Arrascaeta. A bola desviou no Marcite. É escanteio pelo lado direito para o Flamengo. O Arrascaeta saiu da esquerda. Vem para a direita. Vai levantar a bola. Quem sabe o primeiro do Mengão no Maracanã. Tá todo mundo lá no telhado, tá todo mundo no riburiço. Arrasca, vai pra bola com Deco a 10 nas costas. Arrasca, tá preparado para o escanteio. Vem bola para dentro da grande área. Tá preparado, correu para a miniatura, estendeu na boca do cofre. Toque de cabeça do Léo Pereira. A bola vai para ali no fundo e o Carrascal fica pedindo pênalti aí, Bruno Mendes. Exatamente, cabeceou no primeiro pau Léo Pereira, mas completamente desequilibrado. Pegou muito embaixo da bola, acabou subindo. É tiro de meta para o Lanús. O Losada não tem nenhuma pressa para repor a bola em jogo. A vantagem do time argentino, 0-0 no placar de hoje, no agregado 1-0 Lanús. E se tivermos o resultado de empate da Lanús, se o Flamengo fizer um gol de diferença e permanecer assim, vamos para a prorrogação, permanecendo os dois tempos da prorrogação, um empate, vamos para as penalidades máximas. Essa é a final da Recopa Sul-Americana para você. Como é difícil jogar com os caras, parece que nasceram para jogar decisão sul-americana. Os caras são brincadeira. Por isso que o Independente tem 7 títulos para Libertadores. A bola está dominada, vem por baixo! Passaram a régua, foi o Canali. Levantou o jogador Carrascal, botou no chão, falta perigo. É perigoso aí, Mendy. É perigoso, o Carrascal tentava fazer a jogada, o giro. Na hora que fez, o Canali parou com falta. É pela lateral direita, pertinho do biquinho da área. O Flamengo tem nova oportunidade de lançar uma bola aérea. Tantos gols no ano passado com a bola aérea. Inclusive o Danilo fez o gol da Libertadores com uma bola aérea. O Flamengo que nesse ano tem um baixíssimo aproveitamento em termos de ataque com gols aéreos. Quem sabe na decisão, a Arrascaeta vai pra bola. Vem ele, arrasca de novo, Flamengo está se aproximando no gol, galera do Brasil, torcedor do Flamengo está ávido no Maracanã, Maracanã de casa cheia, torcedor do Flamengo não para de cantar, sequer um minuto no Maraca, Arrascaeta vem para a bola, quase no bico da grande área, Léo Pereira está pedindo, atenção torcedor do Brasil, se ele bater fechadinho pode ser para o Danilo, lá atrás pode ser para o Léo Pereira, vamos ver. Vem bola para dentro da grande área. Arrascaeta está preocupado. Lá vai ele, analisou a jogada de novo. Parou a jogada, vai parar tudo lá. Vai parar. Agora sim, parar para jogar. Tá valendo. Ele correu para a bola, botou direto para a boca do gol pro Léo Pereira. O goleiro deu um tapa na bola, bala fora da grande área. Tirou o perigo na boca do gol, Mendy. Exatamente. Depois ainda completou, dando um bico para frente, evitando a saída pela linha de fundo e também pela linha lateral, perto da área da equipe do Lanús. O Flamengo tá com a bola e errou, Andrezão. Errou, o goleiro saiu. Olha o gol da Argentina. Gol! Do Lanús! Do Carrasco! Do Mar... matador do Lanús, ele gosta de machucar o Flamengo. Castilho, uma falha incrível da zaga rubro-negro, o goleiro do Flamengo escorregou, caiu, escorregou, patinou. E aí, parceiro, na saída de bola, quando ele parou para olhar, foi fazer a jogada, recebeu a bola de novo, o Rossi escorregou, ficou no meio do caminho, Castilho deu a meia lua dele, botou pro fundo no gol do meu 29 torcedor do Brasil, 29 torcedor do Brasil, aumenta a diferença, ele de novo, Castilho 19 nas costas, bota a bola no barbante de 0 do placar e assina a mais querida do Brasil. Lanús 1, Flamengo 0. Vacilou com Castilho, é caixa, Bruno Mendes. Exatamente, falha de Agustín Rossi e de Ayrton Lucas. O Rossi tocou pro Ayrton Lucas, o gramado tá pesado. Você tem que tocar forte, ele não tocou com tanta força. Aí o Rossi ainda escorregou, meu amigo. Sobrou pro Castilho, é artilheiro nato, meu amigo. Deu um drible no goleiro do Flamengo. De longe, colocou pro fundo da rede. Amplia a vantagem o Lanús. 1-0 no placar. 2-0 no agregado. O Flamengo vai ter que subir um morraço agora, Andrezão. É, meu amigo, agora os degraus aumentaram para o Flamengo. A situação, o Flamengo precisava de um, agora precisa de dois, pelo menos para os pênaltis. Três agora no tempo normal. A missão é duríssima, é árdua para o Flamengo, hein, Rodrigo Ricardo? Ficou mais difícil e o Ayrton Lucas bobeou. Né? Se eu fosse escolher um culpado desse lance, eu diria que foi o Ayrton Lucas. O goleiro estava ali batendo bola com ele, já totalmente fora, porque estava virando um ataque contra a defesa. E o Ayrton foi um pouco displicente, né? Tocou de primeira com esse campo molhado. Os atacantes ali rondando. Tem cheiro de gol. Esse centroavante, Rodrigo Castilho, excelente. Tem tanto time no Brasil precisando de um camisa 9. Esse aí é o excelente, André. A bola ficou para a linha de fundo. Concordo com você. É lateral para o Flamengo. Por aqui 2-0. 2-0. É o agregado para você conferir. 1-0 no jogo para o Lanús. Lanús na frente. Uma falha incrível do Ayrton Lucas, que atrasou fraco. E do Rossi, que escorregou, meu amigo. Foi a falha dupla. E toda vez que o Ayrton Lucas agora pega na bola, o torcedor do Flamengo dá uma vaia nele, mas com vontade. E no Rossi também. Vaias para o Rossi e para o Ayrton Lucas, meu parceiro. A vaia dupla do torcedor do Flamengo. Perdeu a paciência, Rodrigo Ricardo, já está entrando naquela situação do acabou o amor, né? Ah, o amor, já o amor para virar ódio é rápido, né, André? A gente sabe disso, mas também pode transmutar daqui a pouco novamente. É verdade, salve, tirou de cabeça, replicou de primeira, a bola vem para o Esquerdosa, deixou agora para o Léo Pereira, perdeu mais uma bola importante para a equipe da Argentina, vai partindo lá pelo lado esquerdo, Moreno vem com ela, caminhando, tratou com carinho, ele sabe de bola, vem ele de novo, botou na frente, Léo Pereira chega na cobertura, com tranquilidade domina e sai jogando pelo Mengão aí, Bruno Mendes. Exatamente, chegou por lá o vaiado Ayrton Lucas, tomou a bola na tentativa do Marcelino Moreno, o Flamengo tenta rebuscar forças para tentar tirar esse resultado aí. 1-0 no placar, 2-0 no agregado para o Lanús. Futebol é na Rádio do Brasil, para você 32, arrasca do meio para o meio, costurou, jogada, botou, falta em cima dele, tomou um pontapé por ali, o Gonzalo Plata atropelou e marcou Mendes. Ah, tentou fazer o giro o Plata, acabou recebendo a falta do Marcic, falta na intermediária, mas pelo lado direito, o Arrascaeta tem mais uma oportunidade de levantar na área, o Flamengo vai tentar na bola parada, porque no toque de bola tá difícil, viu, Andrezão? É, meu amigo, tá feia a coisa, torcedor do Brasil, tá feia a coisa pro Flamengo, torcedor do Flamengo estava preocupado, agora tá duplamente preocupado, porque sabe que os degraus aumentaram para que o Flamengo possa subir aí rumo ao que quer. É falta pela direita, vem ela para a boca do cofre, tá todo mundo de olho, cruzamento foi feito, agora vai vir pro Pulgar, vinha pro Léo Pereira, a chaga chegou primeiro, para aliviar, botar a bola para a linha de lado da lateral, que favorece a equipe rubro-negro, Samuel Dino ia bater, não, vai deixar pro Ayrton Louco, a vaia que vai vir aí, ó. Parou, olhou, ó, vai em cima do Ayrton Lucas, que loucura. A bola vem agora para o toque do próprio Ayrton Lucas, o lateral que favorece a equipe do Flamengo. Ele vem pela bola, ele vem no capricho tentando fazer a jogada por ali, botou de novo agora para o Samuel Lino. Samuel Lino dominou, mais atrás agora para Léo Pereira. Léo Pereira vem de novo caminhando 1-0 no Lanús nesse jogo. O Flamengo precisa pelo menos de um golzinho no primeiro tempo aí para voltar o que estava tão normal para o segundo tempo. É um gás aí. Se não fizer um gol nesse primeiro tempo, a sua barba do Flamengo vai crescer de um jeito que você não tem noção, parceiro. Os caras vão jogar com 11 dentro da área. A bola vem agora para o jogador que é o Plata botou de calcanhar entregando pro Everton. Everton aos beliscos na primeira, segura, sobrou pro Arrasca, dominou a entrada da grande área, limpou de primeira, botou pro Varela, bateu na zaga! Pênalti! Penalidade máximo, toque de mão dentro da área, me pareceu do Marcite Bruno Mendy. Exatamente, tem o VAR para olhar, os jogadores da Argentina evidentemente que vão ganhar um tempasso ali, que sabe que isso também é favorável a eles. É, o cruzamento do Varela, o segundo aponta o árbitro, a mão estava estendida e de fato pênalti, sem dúvidas. Pênalti a favor da equipe do Flamengo. Vamos ver quem é que vai bater. Arrascaeta acho que vai pra bola, viu, Andrézão? Tá certo. Ô, Rodrigo Ricardo, nenhuma dúvida, né? Pênalti claro. Ah, nenhuma dúvida. Agora esse camisa 23 do Lanús, pênalti infantil, né? Porque era um cruzamento que eu nem sei se ela ia, de fato, fazer alguma fumaça, mas, enfim, o Flamengo não tem nenhum problema com isso. Falha deles também, né? O Ayrton Lucas falhou e agora também o jogador argentino falhou. Chance do empate, cai do céu esse pênalti para o Flamengo conseguir logo o empate e as coisas voltarem como começou o jogo, né, Andrezão? É verdade. Vejo ali o uruguaio Arrascaeta conversando com o Pulgar, com o Carrascal. Ele agora saiu ali do bololô. Jogadores ficam em cima da marca do pênalti para evitar aquilo que o Andrés Pereira fez no outro dia. Que o Memphis Depay escorregou, ele ficou lá cavucando. O Carrascal está lá e o Arrascaeta está preparado na entrada da grande área, esperando todo mundo sair para ele lá e ajeitar a miniatura e tentar empatar o jogo no Maracanã. Bola nas mãos do capitão do Flamengo, Arrascaeta. Ele vai caminhando para a marca da Cal, vai ajeitar a bola. A torcida do Flamengo está tensa em todo o Brasil. Torcida do Flamengo está tensa, tensa em todo o Brasil. O Flamengo tem a chance de empatar o jogo. Como é importante um gol nesse primeiro tempo. Como é importante aí nesse primeiro tempo. Ele que já tem 100 gols com a camisa rubro-negra pode fazer o gol de número 101 hoje, galera. Arrascaeta preparado, uruguaio, cara a cara com o goleirão. Ele já chamou lá o goleiro Losada. Losada está no centro da meta, o Terrada, que o árbitro já pediu, se ajusta aí. Abre os braços para Arrascaeta. Tem a chance de empatar o Flamengo. Atenção, torcedor do Brasil. Prepare o seu coração. É fumaça de gol rubro-negro no Maracanã. Arrascaeta, pé direito. Gol! Botou na bochecha, na rede do meu 36, torcedor do Brasil. Olha o vulcão explodindo. Arrascaeta faz esse Maracanã tremer. Beleza, Mengão, tá tudo igual na decisão. Arrasca a bota lá dentro e põe o Flamengo de novo no jogo. Beleza, Mengão, ele deixa tudo igual. Arrascaeta põe lá dentro. 10 é a camisa dele, põe e deixa tudo igual na mais querida no Brasil. Mengão 1, Lanús também 1. O Flamengo está de volta ao jogo, Bruno Mendy. De volta à partida, Arrascaeta cobrou forte, porque o goleiro, o Losada, foi na bola. Ela não foi tão no canto assim, mas o Arrascaeta cobrou forte, rasteiro. Ela morreu no fundo do barbante. O Flamengo empata ainda no primeiro tempo. Vai para cima do Lanús. Precisa de mais um gol para tentar levar para a prorrogação, por enquanto 1-1 no Maracanã. Beleza pura, Rodrigo Ricardo. Flamengo tá de volta pro jogo, segura um pouquinho aí. Olha o Carrascal, levantou pra boca do gol. A zaga refrigerou, sobrou pro Everton. Brigou na primeira, segura, vem pro toque de cabeça. Por ali passa batido na bola e com falta. O Everton Araújo cutuca por baixo e derruba. Hein, Rodrigo Ricardo, Flamengo de volta ao jogo. Eu tava dizendo, engraçado, há minutos atrás eu dizia como seria importante o Flamengo fazer um gol no primeiro tempo, né? Fundamental, e fez um ótimo momento. E tem muito jogo ainda nesse primeiro tempo. Por que não já a virada? Já nesse primeiro tempo, o Carreira fez uma bobagem, interceptou um cruzamento bobo. E eu costumo brincar agora que pênalti bem cobrado é pênalti que estufa as redes. E foi o que o Arrascaeta fez. Flamengo no jogo. E pode vir para cima, que pode vir a virada, Andrezão. Tá certo, galera do Brasil. Tá certo, galera do Brasil. Vem o Léo Pereira para tirar o Flamengo. Quero o gol da virada. Precisa do gol. Olha o Arrascaeta, meu Deus do céu. Olha o que ele faz para o setor esquerdo do gramado. Uruguai resolveu abrir o leque. Encostou ali primeiro. É para o jogador que é o Plata. Plata dominou. Preso. Três na marcação em cima dele. Fica difícil para ele. Ele volta a jogada. Recomeça com Samuel Lino. Samuel Lino negocia aqui atrás com o Eric Pulgar. Pulgar botou de primeira. Pro Ayrton Lucas. Se livrou do primeiro. Vai limpando, liberando pelo meio do campo. Agora botou. Tirou mais um da jogada. Investe pelo meio. Trivelou para quem chega. Danilo chega em condição de bater. Soltou. Deu errado. A bola nas costas do jogador que era o Varela. Voltou pro Danilo. Ainda goleiro, parceiro. Ainda nas mãos do goleirão. Não, saiu de soco. Ele saiu de soco. Vai brigar por aqui. O toque de bola espirra. Sobra. É só meter na cozinha. Tá parado aqui. O Varela pedindo uma caçada. O primeiro soltou. Entregando para Carrascal. Carrascal parou. Pisou no melão. Vem ele trazendo a bola de novo. Fez o giro. Danilo livre. Pediu. Recebeu pela direita. Vem cruzamento. Levantou pra boca do gol. Subiu. Lozada segurou firme. É dele, Bruno Mendes. Mais uma tentativa do Flamengo. Dessa vez o Danilo matando saudades da lateral direita. Fez o cruzamento, só que fez muito fechado. Ficou mais pro Lozada, que praticou a defesa 1-1, placar nacional. Futebol é aqui pra você, galera. Até agora 1-1, galera do Brasil. Um agregado, tá 2-1 pro Lanús. Diga lá, Rodrigo Ricardo. Então, como eu disse da virada, é porque é pra aproveitar o momento. O gol tem um momento psicológico. O Flamengo levou um gol que parecia um balde de água fria, do jeito que foi o gol, né? Num passe errado lá do meio de campo. Então, conseguiu esse empate, menos de 10 minutos depois conseguiu um empate. Então, é para aproveitar esse momento psicológico do clima e tentar a virada desde esse primeiro tempo. Tem que se lançar um pouco mais o Flamengo agora. A bola vem do lado dominada para o jogador que é Léo Pereira. Léo Pereira solta para Danilo pela direita. Se manda pela direita, Danilo encostou. Já fez jogada curtida aqui com o jogador que era o Varela. Fez errado, a bola sobrou, espirrou para o Lozada. Sai do gol com os pés ali o goleiro argentino. Bateu para o comando do ataque, replicado ali pelo Eric Pulgar. Tentou de primeira, a bola parou. Cabeça na grande área. Que número foi o Cardoso. Cardoso domina, deixou liberando a bola para a medida. Medina já soltou na direita para Guidara. Guidara se manda, vai embora pelo lado direito do gramado. Levantou a cabeça, tentou a jogada para ninguém. Ela vai direto para ele, fundo, hora certa do Brasil. No Rio, 22:12, galera, 25 graus é a temperatura no Maraca, que chove pra caramba, girando o placar do Brasil pra você. Essa é a decisão da Recopa Sul-Americana, pra você que está no YouTube curtindo o futebol da Nacional. Eu chamo você pro giro. Aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom. O tempo não para na decisão, galera. Não para, não. Mas o Nacional acerta o seu pelo meu. Confirma pra você. 41 minutos cravados. Primeiro ato do espetáculo. O placar tá aqui. Você se liga aí, ó. Tá tudo igual. Flamengo e Lanús 1-1. Nacional sem fronteiras. Lado a lado com a galera aqui no microfone esportivo do Brasil, pra você ficar ligadinho no show de bola nacional. A bola vem esticada aqui pro Castilho, saiu pela linha de lado. Felipe Luiz pega a bola, botou nas mãos do Eric Pulgar, já bateu lateral. O Flamengo tem pressa, quer fazer o sul. Havia o gol da virada ainda no primeiro tempo. E aí, meu amigo, esse Maracanã vai chacoalhar de novo. A bola vem agora pro Léo Pereira, na entrada da grande, pra intermediária. Fechou pra Samuel Lino. Samuel Lino ia botando a bola, quase que ele põe nas costas do Ayrton Lucas. Dominou de novo, ela ficou parada. Ele tá preso ali, tá fechado o time argentino nesse primeiro tempo. 1-1 o jogo. Para você, chegamos à marca dos 42 minutos, 1-1. Ele encosta de primeira, ela fica agora para o jogador que é o Eric Pulgar. Eric Pulgar de novo, tramitou, jogada mais atrás agora. Negociou ali com o Danilo. Danilo vem com ela e botou para Léo Pereira, pelo centro esquerdo do gramado, botou no buraco, entregando de primeira. Tentava tapela com a Arrascaeta, pegou errado no bico do pé. A bola sobra, se não pega, meu amigo Samuel Lino, entra ele e o goleiro. Olha o Flamengo, Medina apertou uma bola importante. Léo Pereira invadiu a grande área, perigo para o baixo. A Arrascaeta fica nela, vem na marcação forte do Medina, Bruno Mendes. Exatamente, Léo Pereira tinha recuperado uma bola importante. O Arrascaeta acabou perdendo, mas o Flamengo mais uma vez já recuperou a bola. Vai o Mengão pro ataque. E o momento é bom do Mengão no jogo, galera. Tá bom de virar a batalha. A bola fica aqui atrás agora pro jogador que é o Gonçalo. Gonçalo Plata, lá vai ele. O equatoriano domina. Entrada na grande área, preso, fechada a porta pra ele. E com cadeado é grande, parceiro. Toca mais atrás agora pro Varela. O Felipe Luiz pede pra virar o jogo lá pro outro lado. Lá pro outro lado, e é pra lá que ela vai. Ela para agora para Léo Pereira. Léo Pereira encostou agora pro jogador que é o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas cutuca pro Léo Pereira. Léo Pereira domina. domina. Ele vem pro toque de bola, cabeça na grande área aqui pro Eric Pulgar. É a zona de pensamento do Flamengo. Liberou a jogada pela canhota, agora já soltou pro Ayrton Lucas, deixou pro Samuel Lino. Samuel Lino empurrou pro Ayrton Lucas. A jogada é boa, ele bateu travado, esperou demais. Recuperou, levantou pra boca no gol. A bola via plata, bateu de cabeça na bola, vem a zaga para chegar junto. Chega a zaga agora com o jogador que é o Varela. Ajeitou, ela não saiu não. Pra Danilo, Danilo botou. O momento é bom pro Flamengo no jogo. Ele cutucou pra Danilo, novo, entrada na grande área. Parou, olhou pro Varela. A jogada pra trás agora. Recomeça tudo de novo. Ele vai tentando a jogada. Abre o leque, vira o jogo, entregando pra Léo Pereira. Léo Pereira vai tentando dominar a bola. O jogo pra você. O momento do Flamengo é talvez o melhor do primeiro tempo até agora. Flamengo tá em cima. Lançamento é bom. Carrasquel, linha de fundo. Ameaçou dar o cruzamento. Parou, olhou, cruzou pra boca do gol. Toca pra fora de qualquer maneira. O Guidara. Escanteio. A pressão é boa, Mendy. É aí que falta o Pedro ou o Bruno Henrique. Conforme falou, tem que ter um jogador de definição, não tem? Mas a zaga acabou tirando, o Flamengo tem mais uma oportunidade na bola parada. Pelo lado direito, a Arrascaeta tem pressa, quer a virada ainda no primeiro tempo. E quem sabe pode acontecer agora, nação rubro-negra. A Arrascaeta está preparada para o escanteio, para o seu torneio direito, lugar, para bem ela para dentro, na grande área. Todo mundo esparramado lá no Riburiço. Vem ela aí, galera. Flamengo pode virar o jogo. Arrasca ameaçou na primeira, refugou, pediu desculpa, parou, que está tendo empurra-porra dentro da grande área. Vem ela, para a boca do cofre. Arrascaeta correu para o bola, bateu, subiu cabeça, a zaga de quem chega para bater. Ninguém chega, ela parou pra Ayrton Lucas. Ayrton Lucas botou pra Samuel Lino e vem na jogada, driblou, parou, não colocou pra fora do gol, assustando o goleiro moçada Bruno Mendes. Uma jogada lá é Everton Cebolinha, característica do Cebolinha fazer isso, dar esse corte pro meio, tentar achar o ângulo superior esquerdo. Ele fez, mas a bola passou longe da meta, defendida pelo moçada. Segue 1-1, Flamengo e Lanús. Por enquanto, Lanús leva o título, 3 de acréscimos desse primeiro tempo. 48, meus amigos do Brasil, esse primeiro tempo, vamos aí com o prazo estendido, a validade do primeiro tempo está estendida em 3 minutos, saiu batendo de primeiro, moçada, a bola bem descarregada aqui, burrou o Danilo, foi falta dele, foi claro, Bruno Mendes. Mais uma do Danilo, tá parando o jogo, o Castilho tá dando um castigo no Danilo, que é aquele negócio incrível, mais uma falta na intermediária a favor da equipe do Lanús, que não vai ter nenhuma pressa para fazer a cobrança. Vai até tocar a bola, gastar esse tempinho, sabe que o Flamengo está em cima. 1-1 serve para o time argentino, que por enquanto vai ficando com a Recopa Sul-Americana. Bele, Bruno Mendes falando, analisando tudo para você aqui com o Rodrigo Ricardo, de olho em tudo que acontece. 40, vamos para 46, ele deve dar até mais um minuto aí de acréscimo em virtude desta paralisação para o atendimento. Vamos ver se ele vai manter os 48 ou vai dar 49. Marcelino Moreno passou pela bola, vem a batida agora do Marcite, botou para dentro da galera, passa por todo mundo, a bola vai ganhando lá do outro lado, sai pela linha de lado, lateral rubro-negro, pertinho da bandeira do escanteio, do outro lado, Mendes. Exatamente, o Marcelino bateu com força no segundo pau, mas aí não teve nenhum homem argentino para chegar lá para cabecear, a bola acabou passando direto, lateral favorável ao Flamengo, aí o Lucas está nela, 1-1 placar nacional. O Samuel Lino bateu de primeiro, ficou para o Arrascaeta, agora agarrado por baixo, o Juizão mandou seguir, o Plata chegou, interrompendo a jogada, o Arrasca tentou botar o Lino de trivela pelo outro lado, vem a zaga, saiu a bola pela linha de lado, é lateral que favorece a equipe do Flamengo, 46-40 no meu relógio da Guerra do Brasil, e o torcedor do Flamengo ainda acredita no gol da virada nesse primeiro tempo ainda, quem sabe ele acontece, tudo pode acontecer, a decisão é futebol, e futebol é aqui, com você ligado no YouTube, é só você colocar aí, Rádio Nacional BR. Tá bom? Se inscreve, deixa o seu like e curte com a gente. A bola vem, saiu com pode tudo por aqui. O Varela que é aplaudido pela galera do Flamengo, hein, Bruno Mendes? Mas o Danilo também, meu, pelo amor de Deus. Tá vendo que o gramado tá molhado. O cara com 100 anos de experiência colocou uma bola agora pro Varela que aí não tem condição. Lateral pra equipe do Lanús, 1-1 placar nacional. Futebol para você, a última volta no ponteiro, torcedor do Brasil, é a última volta no ponteiro do primeiro tempo, 0-0, aliás, 1-1, do agregado 2-1 para o Lanús. Flamengo precisa de um gol para deixar tudo igual. Se o Flamengo mete um gol, o jogo vira 0-0, aí vamos para outra batalha, mas já vai acabar o primeiro tempo. Mas foi importante para o Flamengo fazer esse gol no primeiro tempo. Volta um pouquinho mais suave para o segundo ato do espetáculo. É lateral para o Flamengo, ele vai terminar no primeiro tempo, torcedor do Brasil. Ele vai terminar no primeiro tempo no Maracanã. A bola ficou ali para o Varela, Varela dominou, soltou mais atrás, entregando de primeira. Léo Pereira domina, o Flamengo vem no embalo. E a galera do Flamengo gritando, vai. Tá sentindo que o primeiro tempo está indo embora. Ele olhou para o cronômetro, parou. Ayrton Lucas pediu, passou, recebeu, a Arrascaeta virou o corpo, balançou, soltou. Na canhota para Ayrton Lucas, na primeira, vai ganhar, se sair, tiro de meta. Se sair, tiro de meta apenas. E o árbitro vai apontar o centro do gramado. Fim de papo da mais querida do Brasil. Tudo igual no primeiro tempo. A vantagem é do Lanús no agregado 2-1. Tempo de jogo, primeiro tempo. 1 para o Flamengo, 1 para o Lanús. Final de primeiro tempo no Maracanã. Por enquanto, Flamengo 1, Lanús também 1. O título vai indo para Lanús, na Argentina. O time do técnico Maurício Pellegrino vai ficando com a Recopa Sul-Americana. Flamengo precisa de pelo menos mais um golzinho para levar o jogo para a prorrogação. Técnico Felipe Luiz, caso queira alterar o Flamengo, tem no banco de reservas o 42 Andrew, o 22 lateral Emerson Royal, os zagueiros 3 Léo Ortiz, 44 Vitão, o lateral esquerdo 26 Alexandro, os meias 21 Jorginho, 18 De La Cruz, 20, Lucas Paquetá, e os atacantes são 11 Everton Cebolinha, 7 Luiz Araújo, 27 Bruno Henrique e 9 Pedro. Já o Maurício Pellegrini, tem no banco de reservas 1 Petroli, 3 Morgantini, 4 Pérez, 5 Penha Biafori, 8 Watson, 9 Walter Bol, 16 Sepúlveda, 20 Cabreira, 25 Aquino, 35 De Jesus, 37 Demartes e 77 Bessossi. Final do primeiro tempo no Maracanã. Por enquanto, Flamengo 1, Lanús também 1. Resultado que não serve para o Mengão. E ele volta para comandar o show de bola nacional. Lado a lado com a galera no microfone do Brasil. Hora do intervalo para você, hora do recreio. 1 para a equipe do Flamengo. O gol foi do Arrasca de pênalti. 1 para a equipe do Lanús. Castilho botou lá dentro. Rodrigo Ricardo, qual vai ser o tema da sua análise daqui a pouco nesse intervalo de jogo, hein, parceiro? Um primeiro tempo que foi do drama à esperança. Eu vou pro plantão nacional de esportes. Vamos lá então, Andrezão, Série A do Campeonato Brasileiro, prosseguimento da quarta rodada. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Vasco da Gama por 2-1, dois gols do Neymar. O Cauã Barros descontou para a equipe do Vasco da Gama, que ainda procura um técnico, mas por enquanto amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro de Futebol. Palmeiras é o primeiro com 10 pontos, em segundo São Paulo 10 pontos, em terceiro Corinthians 7 pontos, três times paulistas. Em quarto Bahia 7 pontos, em quinto fechando o G5, o Fluminense com 7 pontos, em sexto Atlético Paranaense 7 pontos, em sétimo Bragantino 7 pontos, em oitavo o Grêmio com 6, em nono Chapecoense 5, em décimo o Mirassol com 5 pontos, 11º o Flamengo com 4 pontos ganhos. O Curitiba tem 4 pontos ganhos, o Santos tem 3, tem 4 pontos ganhos, o Botafogo 3 pontos ganhos, o Vitória é o 15º, 3 pontos ganhos, 16º o Remo, 3 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, Atlético Mineiro, Internacional e Cruzeiro com 2 pontos e o Vasco da Gama com apenas 1 ponto ganho. Copa do Brasil, segunda fase, o Ceará venceu o Primavera por 2-1, está na terceira fase da competição. Porto Velho vai vencendo o Operário de Várzea Grande por 1-0 e vai se classificando fora de casa. Nesse momento, intervalo de jogo, Portuguesa e Altos do Piauí vão empatando em 0-0, lembrando que nessa fase da Copa do Brasil, empate leva a decisão para os pênaltis. Taça Libertadores da América, o Juventude do Uruguai venceu o Guarani do Paraguai em Assunção e está classificado para a próxima fase da competição. Intervalo de jogo, Deportes Tolima e Deportivo Tátira empatem em 0-0 no primeiro jogo. Deportes Tolima venceu por 1-0, por isso leva a vantagem. Campeonato Amapá, esse final de jogo, o Trem empatou com o Independente em 1-1. No Capixaba, o Serra passou de fase ao vencer o Real Noroeste por 1-0 no Catarinense. O Carlos Renault venceu o Marcílio Dias por 2-1. E nessa disputa de rebaixamento, a situação ficou muito feia. Andrezão, Figueirense e Joinville caíram para a segunda divisão do futebol catarinense. Campeonato Cearense, Ferroviário passou de fase, venceu o Floresta por 1-0. Final de jogo no Sergipano, América e Sergipe empataram em 1-1, Andrezão. As coisas que assustam a gente, no Paraná, Curitiba e Atlético estão fora da decisão, amigo. Fora da decisão, é impressionante. O futebol tá terrível. Deixa eu dar uma chegadinha agora, ele vai comandar para você o intervalo nacional. Ele tem a opinião, a verdadeira opinião do Brasil, de um para o Flamengo, um para o Lanús. Eu anuncio o analista nacional. Valeu, Andrezão. Intervalo no Maracanã, Flamengo 1, Lanús também 1. Um jogo que começou com o Flamengo um pouco tímido, não, nem parecia que era o Flamengo que estava na sua casa, diante da sua torcida. Foram três minutos meio estranhos em que o Lanús tentou até atacar, conseguiu um escanteio. Mas passados esses três minutos assim de assombro, o Flamengo foi tomando conta do jogo. E aí teve um chute do Carrascal que obrigou o goleiro deles a fazer uma boa defesa. Um bom goleiro, aliás, o goleiro do Lanús, o Losada, fez uma boa defesa, e o Carrascal ainda teria mais uma oportunidade de marcar num lance, num escanteio em que a bola repicou, teria batido por último no jogador do Lanús, e o Carrascal praticamente dentro da grande área, encheu o pé e aí acertou novamente o zagueiro. Talvez se chutasse com mais jeito do que força, talvez pudesse ter aberto o placar para o Flamengo. E aí veio um momento de drama para o Flamengo ali pelos 29 minutos, uma tabela. Nesse momento, o Flamengo já tinha dominado completamente o jogo. Era ataque contra defesa. O Rossi estava lá no meio de campo. E nessa que o Rossi veio lá no meio de campo buscar a bola, tabelou com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas deu de primeira e fraco. E ali perto rondava um artilheiro, que já tinha machucado o Flamengo no primeiro jogo. Já fez o gol lá na Argentina, o Rodrigo Castilho. E aí o Rodrigo Castilho, esperto, ligado, deu uma meia-lua no Rossi, lá do meio-campo, chutou. A bola parecia que ia morrer numa poça d'água, porque chove muito no Maracanã, mas ela morreu mansamente dentro do fundo da rede do Flamengo. Gol aos 29 minutos, marcado por Rodrigo Castilho, e Andrezão assim narrou. Errou, o goleiro saiu, olha o gol da Argentina! Escorregou, caiu, escorregou, patinou. E aí, parceiro, na saída de bola, quando ele parou para olhar, foi fazer a jogada, recebeu a bola de novo. O Rossi escorregou, ficou no meio do caminho. Castilho deu a meia-lua dele, botou pro fundo no gol do meu. 29 torcedor do Brasil, 29 torcedor do Brasil, aumenta a diferença. Ele de novo, Castilho, 19 nas costas, bota a bola no barbante de 1-0 do placar. E assim, era a mais querida do Brasil. Flamengo 0! Um gol terrível que deixava o Lanús com dois gols no placar agregado, abriu o marcador e também a forma como foi, ou seja, esse gol de quase de uma desatenção, de uma troca de bolas, de uma bola perdida ali entre o lateral, o Ayrton Lucas e o Rossi, os dois foram extremamente vaiados, merecidamente, né? Não dá para dizer que não. A torcida tem o seu direito de vaiar e eles realmente cometeram um erro capital. Então parecia o pior momento do Flamengo. O Lanús estava abrindo dois gols de vantagem. O Flamengo teria que correr atrás e começou a correr atrás. E por sorte, até o Andrezão brincava no meio da transmissão, Flamengo precisa encontrar esse gol do empate ainda no primeiro tempo. E ele veio logo, uma bobeira do Carreira. Uma jogada pelo lado direito ofensivo do Flamengo, o Varela fez um cruzamento, E o Carreira foi interceptar com o bração aberto. O juiz uruguaio não teve a menor dúvida, não precisou nem de olhar de VAR. Com a convicção, apontou ali para a marca da Cal. E aí o Arrascaeta foi para a cobrança. E eu costumo brincar, pênalti bem feito, bem cobrado, é aquele que balança as redes. E aos 35 minutos, o Flamengo chegava ao empate com o seu camisa número 10 e Andrezão assim na rua. Plata botou de calcanhar entregando pro Everton. Everton era os Pires, corre a primeira, segunda, sobrou pro Arrasca, dominou a entrada da galera, limpou de primeira, botou pro Varela, bateu na zaga! Pênalti! Penalidade máximo, toque de mão dentro da área. Tem a chance de empatar o Flamengo. Atenção, torcedor do Brasil. Prepare o seu coração. É fumaça de gol rubro-negro no Maracanã. Arrascaeta, pé direito! Gol! Chechê na rede do meu, 36 torcedor do Brasil, olha o gol como explodindo, Arrascaeta faz esse Maracanã tremer, beleza Mengão, tá tudo igual na decisão, Arrasca bota lá dentro e põe o Flamengo de novo no jogo, beleza Mengão, ele deixa tudo igual, Arrascaeta põe lá dentro, 10 é a camisa dele, põe e deixa tudo igual na mais querida no Brasil. Tá aí o gol de empate do Flamengo, do gol do camisa número 10, Arrascaeta, cobrando penalidade máxima. Olha, esse gol caiu do céu pro Flamengo, porque o Flamengo tava nervoso, porque agora precisava tirar uma vantagem de 2 gols, e aí o Carreira cometeu essa bobagem, foi interceptar um cruzamento que não dá para saber. Eu acho que aquele cruzamento não ia dar em nada, um cruzamento a meia altura. Mas o Carreira, Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo também errou com o Ayrton Lucas e o Rossi na troca de passe. E esse gol caiu muito bem para o Flamengo, voltando ao estágio inicial, né? Ou seja, apenas um gol de diferença, 2-1 no placar agregado aí para o Lanús. E o Flamengo, a partir daí, novamente tomou conta do jogo. Não aproveitou totalmente o momento, porque não conseguiu chegar ao segundo gol, que seria o gol da virada, gol que empataria também no placar agregado e levaria essa decisão para a prorrogação e depois para as penalidades máximas. Mas o Flamengo foi totalmente superior, mas não conseguiu ainda traduzir nesse finalzinho de primeiro tempo essa superioridade. De qualquer modo, foi um alento esse gol do empate, dá um novo fôlego. O Flamengo ainda está, tem que correr ainda atrás do prejuízo, tem 45 minutos para isso e tem totais condições. Acho que o Felipe Luiz deveria trazer o Pedro ou o próprio Bruno Henrique. Por quê? Porque o Flamengo tem insistido com muitas jogadas aéreas e o Pedro está sem um centroavante, sem um homem de referência, né? Não dá pra... Claro que o Arrascaeta é um super jogador, mas não é o forte dele... cabeçada, ele até está tentando, é claro que se bobear e se houver oportunidade, certamente o Arrascaeta também faz gol de cabeça, como já fez na carreira, mas não é o ponto forte dele, então acho que o Felipe Luiz, muito criticado por essa escalação, 5 mudanças, um time bem diferente do que costuma jogar, deveria pensar em trazer o Pedro ou o próprio Bruno Henrique para tentar aproveitar essas jogadas aéreas, que já foi uma grande arma do Flamengo na temporada passada. E hoje, por mais que a drenagem do Maracanã é muito boa, diga-se de passagem, porque chove uma barbaridade no Rio de Janeiro, o campo está difícil jogar, hein? A bola, de vez em quando, está parando. Então, eu acho que a bola aérea, eu acho que é uma boa estratégia aí para o Flamengo tentar aí chegar ao seu segundo gol, até o terceiro, por que não? Gol que já daria ao Flamengo o título dentro do tempo regulamentar. Falar alguns números desse primeiro tempo. O Flamengo, posse de bola. Flamengo teve 77% da posse de bola, o Lanús apenas com 23%. Parecia que o Lanús vinha para jogar, mas não. Limitou-se a maior parte do tempo a defender ou aproveitar uma bobeada, uma falha, como foi a falha do Ayrton Lucas com o Rossi. Faltas. Não foi um jogo de muitas faltas. Engraçado, foi um jogo de pouquíssimas faltas. Duas para o Flamengo e duas para o Lanús. Não, dessas faltas, não, talvez o árbitro uruguaio até poderia dar o cartão amarelo, mas resolveu administrar. Um lance lá com o Samuel Lino, que o jogador argentino colocou, usou um pouco o cotovelo, mas não foi nada assim grave. Teve uma falta do Varela também, que ele passou batido e saiu dando rapa no jogador argentino. Impedimentos nenhum para cada lado. Finalizações, o Flamengo finalizou três vezes. Dessas finalizações, apenas uma efetivamente foi para o gol, que foi o chute do Arrascaeta. O Lanús finalizou só duas vezes. Dessas duas finalizações, uma foi para o gol e uma entrou, né? Escanteios, Flamengo, quatro escanteios contra apenas um do Lanús. Foi aquele escanteio logo no início do primeiro tempo e mais nada. Nenhum cartão amarelo, nenhum cartão vermelho. O árbitro uruguaio vai muito bem, vai administrando bem o jogo. O jogo também não é violento, esperamos que continue assim. E ele também foi bem na aplicação do pênalti. Pênalti bem fácil até de marcar, porque não precisou nem da revisão do VAR. As duas equipes começam a voltar, o Flamengo já está ali na boca do túnel, rolando aquela última conversa de sentido, que agora é para valer, é tudo ou nada. As duas equipes já vão retornar. Não sei se há um protocolo para que as duas voltem ao mesmo tempo. Acho que é isso, o protocolo da Conmebol. As duas equipes estão retornando juntas para esse segundo tempo. E quem é que vai narrar as emoções desse segundo tempo de dia, por enquanto, Flamengo 1 e Lanús também 1? Quem é? Lado a lado com a galera aqui pra você. Mais 45 minutos de emoções vão acontecer no seu rádio a partir de agora. Flamengo ataca pra esquerda no seu rádio, pra você. O Lanús ataca pra direita no seu rádio, no agregado 2-1 para o Lanús. 1-1 no jogo, chamou, falou. Sem mudanças, nem em Flamengo e Lanús também não mudou, Andrezão. Tá certo, galera do Brasil. Vai rolar a bola no Maraca, galera. Prepare o seu coração aí. O Lanús vai da Argentina. Bateu, Marcelino Moreno. Está valendo, galera do Brasil. Nacional sem fronteiras. Lado a lado com a galera correndo atrás dela no microfone. Nacional do Brasil. A Nacional tem literalmente o tamanho da sua emoção. Flamengo voltando com a mesma formação, como disse o Bruno Mendes, assim como a equipe do Lanús, pra você sintonizado na Rádio do Brasil, galera. A bola não para de rolar no som da Nacional. Toque de bola vai ser no lateral por ali. É lateral pro time argentino. Marcite bateu de primeira, bola vem descendo. Toque de cabeça agora do Castilho, voltou pra Marcite. Linha de fundo, vai fazer os cruzamento. Carrascal tomou a criança dele, sai jogando pelo Flamengo. Galera se amarrou, libera jogando aqui pro jogador Covarela. Espacha pro comando do ataque. Olha o peito do Arrasca, já infiltrou ali. Primeira bola vem agora pro jogador que é o jogador que é o toque de cabeça, bateu de primeira, para. Vem pro pé direito dele. A direita do Plata só serve para subir o ônibus, Bruno Mendes. Mas ele poderia ter tido tranquilidade para concluir o lance. Ele viu que estava sozinho. Para a bola, roda o jogo, vê quem vem atrás. Ele tentou fazer um cruzamento e se ele conseguisse fazer o cruzamento, não ia ter ninguém no meio da área. Perdeu uma boa oportunidade agora o Plata. Comecinho de segundo tempo no Maraca. Esse é o futebol do Brasil que você acompanha. Para você que está ligado no YouTube, a Nacional vai estar no YouTube com você. Rádio Nacional BR, vai lá, galera. Se liga no YouTube aí, se inscreva, deixa o seu like pra gente. A bola fica agora pro Samuel Lino. Samuel Lino deu um like agora na canhota. Quem deu foi ele. Entregando para o Bartol Lucas. A bola é boa, a bola parou, brecou, soltou mais atrás agora, incrementou para Samuel Lino. Samuel Lino olha, rabiscar no gramado, deixou ele primeiro preso na marcação e ninguém avisa pro cara que tem um homem atrás. Tomaram o queijo dele, vem por baixo o Léo Pereira. Léo Pereira hoje está jogando um partidaço, senhor Rodrigo Ricardo. Até o momento. Futebol para você conferir aqui numa muito boa Nacional. Corre atrás da bola para você e não para, não para, não para, não, galera do Brasil. É, parceiro, futebol é aqui no show de bola Nacional para você ficar ligado. O problema é que tem hora que não dá para a gente baixar muito a cabeça para ler, porque senão complica. É, olho lá e. Olho lá e ouvido aqui, mas já entendi. A bola está sendo levantada agora para o comando do ataque. Agora o Vitor Hugo bateu de primeira, sobrou. Ela vem de novo para a jogada descarregada por ali pelo esquerdos. Ela vem para o Léo Pereira, empurrado. Mãozinha boba do Castilho nele, Bruno Mendes. Fez a falta, aquela falta clássica. O zagueiro já espera, já deixa o corpo. O centroavante faz a falta para a partida. Flamengo já cobrou, tem pressa. Por enquanto, 1-1 vai dando Lanús. futebol para você conferir do show de bola nacional. Galera, a bola fica mais atrás agora, por ali, vem de novo ali pro jogador que é o Danilo. Danilo parou jogada, entregando pro Pulgar. Pulgar vem na cabeça da grande área do Flamengo. 1-1 o jogo para você no agregado, 2-1 para o Luz. Lavigueira dominando, já soltou de primeira, meteu o Lucas pelo setor direito do gramado. A bola é boa, a bola para ele, vai levantar direto, levantou para a boca no gol, sumiu de qualquer maneira. O Esquiadós para tirar com esses dois gigantes lá dentro, o Flamengo com os baixinhos vai ficar cruzando até quarta-feira de cinza do ano que vem. A bola vem dominada de novo pro Arrasca. Arrasca vem trazendo em primeira, soltou pra Varela. Varela dominou, entregando pro meio campo. Agora pro Plata. Plata fez o giro. Isso que ele deveria ter feito na jogada anterior. Trazer pra perna esquerda. Fez o giro na entrada da grande área. Sobrou agora o Lino Vina. Dividida, dois jogadores. Chegou na marcação. Tentou beliscar na primeira. Bateu em cima do Pulgar. Ela sobe pra Castilho. Castilho passa o pé em cima da miniatura. Caiu com bola e tudo. O Flamengo vai tentar roubar a bola. Ela vem de novo. Rolada atrás agora pro Esquiadós. Ele tocou de primeira e água. A bola já tá começando a parar a água, que é perigoso para ambos os lados aí, parceiro. Negócio fica complicado. Quase 5 do segundo tempo, 1-1. A bola vem para Léo Pereira. Léo Pereira domina, vem pro Flamengo. Se manda Léo, ele vem trazendo a bola com tranquilidade. Vai ele caminhando, ele vem tramitando a jogada. Soltou para Danilo. Danilo deu um tapa nela da direita. Agora para o Varela. Varela encaminha a jogada, botou, infiltrou pelo meio de campo. Agora tentou intermediária com um Arrasca. O Arrasca voltou para Danilo. Danilo transa a jogada para o Flamengo na direita. Agora voltou a bola na intermediária para o jogador que é o Varela. Varela voltou, soltou de primeira. Danilo, Eric Pulgar, cerceado por trás. O árbitro vai parar e vai dar falta. Tenho minhas dúvidas, hein, Bruno Mendes? É, dificilmente o Pulgar ele cai num lance desse, mas enfim, o árbitro estava em cima, marcou a falta em cima do chileno, falta que vai ser cobrada intermediária no campo de defesa do Lanús. O Arrascaeta está na bola. Já cobrou curtinho, entregou para Danilo. Danilo já soltou na direita agora. A bola fica para o Varela. Varela domina pela presença dos companheiros por ali. Volta para Danilo. Léo Pereira está livre aqui pelo centro da esquerda do gramado. Já recebeu. Léo Pereira tem espaço para fazer a jogada. Vem o Samuel Lino pedindo o buraco. Léo Pereira levantou do outro lado. A bola vem para o Carrascal. Dominou Carrascal. A bola saiu direto para a linha de lado. Ele tentou dominar ainda, mas estava difícil para ele, Bruno Mendes. A bola foi muito longa do Léo Pereira, invertendo da esquerda para a direita. Carrascal não conseguiu evitar a saída de bola. O Marcic vai lá sem qualquer tipo de pressa. O placar é a favor do Lanús. 1-1 no placar nacional. 2-1 no agregado para o Lanús, Andrezão. O Plata domina, botou no terreno, entregando para Carrasca. Levantou de primeira para o Arrasca. Chega, zaga para tirar de qualquer maneira. E fim do perigo, o Flamengo já tomou a bola de novo. Tomou para variar com quem? Eric Pulgar. Já solta para o centro esquerdo de primeira para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas já remou, caminhando por ali. Vem por baixo, toque de bola na marcação ali. É lateral que favorece a equipe do Flamengo. Medina chegou junto dele. Ela ficou agora, está livre à direita. Está livrinha, livrinha, livrinha. Demorou, botou o passo para trás. Estava livre o Varela. Já dominou, tirou o primeiro da jogada agora. Everton Araújo pediu para o meio de campo, recebeu para meter na direita, agora botou para o Varela, tentou na grande área, vem a zaga para tirar de qualquer maneira, falta, e agora vem a falta do Pulgar em cima do jogador argentino. Estão pedindo cartão, mas ele já disse não. Exatamente, mais uma em cima do Castilho, que tentou retomar a bola, vai ficar no chão, vai ganhar aquele tempo, sabe como é que é jogar contra os argentinos. Falta do Eric Pulgar ainda no campo de defesa do Lanús. 1-1 placar nacional. Andrezão, oi. Falta normal do jogo, assim, a gente sabe que às vezes o Pulgar exagera, né? É, todo o torcedor do Flamengo ainda lembra daquele lance na final da Libertadores contra o Palmeiras. Nesse caso agora, eu achei que foi falta, mas não uma falta passível para cartão amarelo. O árbitro uruguaio está deixando, quer ver o jogo correr, mas nesse momento a gente não quer mais que a bola corra, né? E estão sendo ajudados porque a chuva continua a cair no Rio de Janeiro e a bola já não está rolando assim, mesmo com a boa drenagem do Maracanã, André. Legal! A bola fica aqui pro jogador que é o Léo Pereira. Léo Pereira tá na área do Flamengo, 6-1 do primeirão, do segundão, galera, para você, o segundo lá pelo espetáculo, 1-1. Olha o lançamento agora pro jogador que é o Plata, chega primeiro, a bola escapuliu, só cercou o canal, a bola ficou nas mãos lançada, Bruno Mendes. Exatamente, mais uma bola longa do Léo Pereira, agora pelo lado esquerdo com a tentativa do Gonzalo Plata, acabou ficando com o sistema defensivo do Lanús, que sai jogando 1-1 placar nacional. Futebol para você conferir no show de bola nacional. Mas nacional não para, não para, não para, não. A bola ficou para o Varela. Olha que espaço que tem. Olha que liberdade. Dificilmente tem essa liberdade. O jogo Varela invertiu. Jogada botou para Carrascal. Vem cruzamento. É agora, galera. É agora. Ele cruzou para a boca do gol. Arrasca, passou pela bola. Um toque de cabeça nas mãos do Lossada, Bruno Lendi. É aquilo que a gente vem repetindo. Falta o centroavante. Falta o homem de referência. O Arrascaeta com 1,75m não pode cabecear no meio da área. Até pode, vai tentar, mas com os grandalhões lá dentro vai ficar difícil. 1-1 no placar nacional. Futebol para você ficar ligadinho no Show de Bola. Aqui é com a gente, galera. Você que está comigo no YouTube, Rádio Nacional BR. Vai lá, galera, se inscreve, clica lá na campanhazinha. É daquele like gostoso pra gente. Vem fazer parte do Timaço Nacional pelo YouTube. Uma super rede no YouTube em todo mundo, né? Levando o som da Nacional pra todo o planeta. Bola, galera do Brasil. Aqui, 8 minutos gravados do segundo tempo. O jogo tá bom pro Flamengo. O Flamengo continua mandando no jogo, mas o gol não sai, galera. O gol não sai. Lateral aqui que vai ser cobrado pelo Guidara. Guidara está preparado para a cobrança do lateral. O árbitro já autorizou por ali. Ele está ali na dúvida para quem vai. Agora sim ameaçou na primeira, segunda. E o jogador do Flamengo abre os braços. Ele bateu lateral. Bateu na frente. Caindo aqui para a linha média do gramado. Sobrou. Marcelino Moreno infiltrou nas costas do Danilo. Chega o goleiro Rossi botando para a linha de fundo. Se deixar mano a mano, não vai ganhar, Bruno Mendes. Não vai ganhar, não. E dessa vez foi na raça. O jogador da equipe, o Guidara, ganhou no carrinho e virou um lançamento para o jogador da equipe do Lanús. Por pouco não chegou lá, o Rossi deu um chutão lateral para o Lanús. Vai o time argentino para o ataque, empatando em 1-1 e por enquanto ficando com o título. A bola fica para o Esquerdós. Esquerdós levantou para dentro da grande área, direto para a linha de fundo. É só tiro de meta que favorece o Flamengo, 9, galera do Brasil. E o Felipe Luiz já está ali com o Rodrigo Caio, já analisando uma substituição. Ô, Rodrigo, Ricardo, me diga dois nomes que você tiraria do Flamengo nesse exato momento. Olha, dois nomes que eu tiraria do Flamengo. Eu tiraria o Plata e talvez o Samuel Lino. Eu acho que vem aí, eu já vi alguém correndo. E a gente, como acompanha o jogo do Flamengo, sabe que ali pelos 10 minutos, é o minuto do segundo tempo, é o momento que o Felipe Luiz gosta de fazer um troca-troca. Vai mudar. Vai colocar o Everton Cebolinha, já tirou o colete, daqui a pouco vai ser a primeira alteração no Flamengo. Beleza pura, vem a bola agora pro Everton Araújo, dominou ele, primeira soltou na canhota, entregando, a bola é boa pro Lino, soltou, arrasca, vai bater, driblou primeiro, segundo, bateu, travado pela zaga, arrasca de qualquer maneira, explodiu no Canali, ela vem pro peito do jogador que é o Léo Pereira botou pelo meio de campo, esticou de primeira pra Pulgar, liberou a jogada pro Everton Ribeiro, Flamengo tá perto do gol, tá maduro no Maraca, galera, ele voltou a bola, entregando pro Ayrton Lucas voltou, entregando de primeira agora pro jogador que é o Everton Araújo, botou pro Eric Pulgar liberou a jogada, entregando pra Daniel pelo setor direito do gramado, já curtiu a jogada por ali, com o jogador que é o Varela, rolou pro Arrasca dominou, vem por baixo, pra chegar junto em cima dele, o jogador que é o Cardoso, ela sobra agora pro Araújo botou na canhota, entregando pro jogador que é o Ayrton Lucas, primeiro, segundo, sobrou, via batida do Plata, bateu fraco, mascado, viajou loçado e pegou pro Mendes. O Flamengo fez uma boa jogada pela esquerda agora, o Samuel Lino achou o Ayrton Lucas, tentou fazer o lance por ali, ela sobrou para o Plata, mas ele bateu, conforme você falou, mascado. Sobrou fácil para o goleiro Lozada, que fez a defesa. Daqui a pouco o Everton Cebolinha vai pintar no Mengão. Eu tiraria o Carrascal e você, ô Rodrigo Ricardo. Ou o Lino, Samuel Lino. O Plata tá bem, mas Samuel Lino, para variar, não tá tão bem, né? Mas o Carrascal já teve as suas oportunidades, né? Mas dentro das características dos jogadores, se o Carrascal sair, talvez não vá fazer tanta falta. Tá certo. E o Pedro vai entrar junto, viu, Andrezão? Parceiro, agora vem duas transas aí. Vai ver que o Felipe Luiz resolveu botar a cavalaria em ação. A bola vem pro toque de bola por aqui. Ele encostado agora, bateu por último no Everton Araújo. Sopra. Opa! E tá ali um Roça. Ele é o jogador da equipe da Argentina, mas já tá tudo dominado, hein, Bruno? Foi só aquele estranho. Exatamente. O pessoal do Flamengo não pode perder a cabeça. Que o argentino vai provocar para o Flamengo ficar com menos um. Para eles, quanto mais arrumar confusão, é melhor, porque ganha tempo. Então vai sair o Samuel Lino com a 16 para a entrada do Cebolinha com a 11. Everton Cebolinha com a 11 no lugar do 16. É Samuel Lino. E vai, daqui a pouco a gente vai confirmar quem vai sair para a entrada do Pedro com a número 9 no Flamengo. Carrascal com a 15 está fora. O Pedro entra com a 9 no Flamengo, Andrezão. Beleza pura, galera do Brasil. Portanto, número 11 para o Everton Cebolinha. Número 9 para Pedro, as duas transas do Flamengo para esse segundo tempo, já com 12 minutos de jogo. Rodrigo Ricardo, o que você achou? Achei boa. Boas substituições, era o que a gente vinha pedindo. agora vai ter um homem de referência dentro da grande área. E o Cebolinha, esse ano em particular, tem feito boas partidas, acho até que merecia ser o titular. Ô Rodrigo Ricardo, lembra que a gente conversava sobre isso na abertura da jornada? E eu dizia que o Flamengo não pode jogar sem um atacante. Para mim, o time que deveria sair jogando era esse aí que tá aí, ó. É verdade, né? Mas antes tarde do que nunca, não é, Andrezão? Vamos ver se ainda dá tempo aí, tem uns 30 minutos. O Flamengo tem chance de chegar esse segundo gol já já. Olha o Arrascaeta, botou pro Pedro, caiu, escorregou, caiu, a bola ficou pro jogador que é o Eric, deixou passar, a bola vinha pro Cebolinha, zaga rasga de qualquer maneira, vai sobrar do outro lado pro Castilho. Como é bom esse centravantão aí, argentino, ele domina, faz a proteção com os braços, soltou de primeira pro meio de campo agora, ele faz agora pro Carreira, Carreira deixou a bola mais para trás agora de primeira pro Marcic, Marcic domina, vai levantar a pé esquerdo na bola, cutucou de primeira, bateu errado, nela ficou para Everton Araújo, domina pelo meio, deixou pro Plata, Plata vem com ela para fazer a jogada por ali, agarra pela camisa, Plata, Plata, Plata, Plata, Bruno Mendes, ele não aprende, Bruno Mendes. Ele não aprende não, Plata não aprende, sabe que jogo de Sul-Americana não é igual a arbitragem brasileira. Enfim, o Plata assume riscos dentro do jogo, e essa foi mais uma. O Flamengo bate, o Arthur acabou dando a falta em cima do Plata, o Flamengo já cobrou. Meu amigo, a bola vem aqui pro jogador que é o Eric Pulgar. Eric Pulgar soltou de primeira. O Flamengo tá de olho no relógio. O Flamengo tá de olho no relógio. Agora o torcedor é mais do que amigo do relógio. Tá abraçado com o relógio porque o tempo não perdoa. A bola vem de novo, dominando. Levantamento agora pro Plata. Amaciou pro Pedro, dominou, botou no terreno. Aliviou a jogada, ela vem de novo pro Varela. Ergueu pra boca do gol. Pedro passa por todo mundo. Vai direto pra linha de fundo. Bruno Mendes. Exatamente, o Varela fez o cruzamento e aí o muito forte, nem para o Pedro, nem para absolutamente ninguém, acho que é o Sepúlveda que está ali conversando com o Maurício Pellegrino, ele daqui a pouco vai mexer na equipe do Lanús, no Maracanã. O Aquino está conversando ali com o Maurício Pellegrino, Andrezão. Despegando a Nacional, contando para você, Andrezão, aqui no microfone do Brasil. Oi! Não, em relação a esses cruzamentos, eu acho que o Flamengo tem que procurar não fazer muitos esses cruzamentos lateralizados. Tem que tentar ir mais para a linha de fundo, quase aquele cruzamento antigo dos pontas. Porque se fazer muito lateralizado assim, por mais que o Pedro seja um bom centroavante, um bom cabeceador, facilita mais para a zaga, hein? Parceiro, despegando na Nacional, contando. Olha o Plata, rabiscou no gramado. Entrada na grande área agora, rolou Macinho do outro lado, a bola é boa. A bola para Heitor Lucas, dominou com carinho, botou no terreno. Tá na marcação, encosta pro Everton. Já voltou a jogada aqui pro Léo Pereira, pro Everton Araújo. Everton Araújo soltou, entregando de primeira ali. Rolou pro Danilo, encostou a jogada pro Varela, que joga um partidaço esse Varela hoje. Encosta mais atrás agora pra Danilo. Danilo impulsiona pra Léo Pereira na esquerda. A galera se excita, ele correu pra bola, botou a bola dentro do gol. Passa por todo mundo, vai direto pra linha de fundo, Bruno Mendes. Tentativa foi boa do Léo Pereira, ele centralizou, mas ela passou, foi muito forte, passou por todo mundo, ninguém conseguiu aproveitar esse toquezinho, nem o Pedro, nem o Plata. Tiro de meta para o Losada, 1-1 no agregado, 2-1 para o Lanús, que vai ficando com a Recopa. Hora certa, Nacional! 22 horas mais 52 minutos do Rio, 25 é a temperatura no Maracanã e não para de chover no Maraca. Eu confiro para você, esta é a decisão da Recopa Sul-Americana, que envolve o campeão da Sul-Americana, o Lanús, contra o campeão da Libertadores do Flamengo. Eu confiro para você que está rolando e o tempo passando. Muito bom, o tempo não para, Nacional. Marque, você confere comigo, galera, conferindo comigo, 16, segundo tempo do jogo, placar tá aí, ó. Tá beleza pro Mengão, que domina com o Everton. Cebolinha dominou na entrada da galera. Brecou no primeiro, tentou meter a caneta no segundo, ficou na saudade. O placar já confirma. Tá tudo igual, galera. Um para o Flamengo, um para o Lanús. Nacional sem fronteiras. Lado a lado com a galera. O Bruno Mendes. Complicado. Despegando a Nacional, contando. Vai mudar. O Bruno Mendes me chama, diga lá. Jorginho Paquetá daqui a pouco no Mengão. A bola vem agora pro jogador que é o Arrasca. Arrasca dominou, botou no terreno, levantou de primeira, soltou, entregando na direita, a Varela botou pro Arrasca, vem cruzamento pela boca do gol. Arrasqueta roubou a bola importante, domina, faz o giro, capotou, caiu, levantou, soltou de primeira, voltou a jogada pro Pulgar. Pulgar vai levantar direto pro gol, passou por todo mundo, toque do Ayrton Lucas, botou pra Meiuca, chega Canali e pra tirar. A bola vem espirrando, sobrando aqui pro jogador. Falta em cima do Pulgar, foi agarrado pela camisa, é falta dele, Bruno Mendes. Falta, Marcelino Moreno fez a falta em cima do Pulgar para parar o lance. Substituição na equipe do Lanús. Está aí então o Sálvio saindo para a entrada do 16. Sepúlveda é, entrando no time e saindo o camisa. Deixa eu conferir aqui. Sepúlveda vai entrando nesse momento na equipe. O Sálvio saindo para a entrada do Sepúlveda com a 16. O Paquetá pintou na equipe do Flamengo. Vai saindo o Everton Araújo, 52, para a entrada do 21, Jorginho. E o Plata com a camisa 19 saindo para a entrada do 20, Paquetá, Andrezão. Tá certo, me confirma as transas aí, Lula, só um pouquinho. Olha a bola, Cebolinha cruzou para a boca do gol. Meu Deus do céu, ela passou tudo dentro. Quase que ela morre lá dentro, Bruno Mendes. Exatamente, cruzamento veio da esquerda, passou por todo mundo, Varela não tentou conferir, ela acabou saindo na linha de fundo. Tivemos uma alteração no Lanús, Andrezão. Saiu Sálvio com a 11, entrou o 16, Sepúlveda com a 16, no lugar do 11, Sálvio. Só confirmando as do Flamengo, saiu 52, Everton Araújo, entrou o 21, Jorginho, saiu o Plata 19, entrou o Paquetá com a 20. Então ele desistiu do Aquino, mudou em cima da hora. O Aquino está à beira do gramado para entrar, voltou, entrou o Sepúlveda, Bruno Mendes. Exatamente. Que jogou de titular lá. No jogo de ida, a bola fica aqui para Jorginho. Jorginho de volta ao Flamengo, depois de um longo e tenebroso inverno, vem ele caminhando pelo meio do gramado, agora dá uma travada na bola, Flamengo ganha qualidade no toque de bola pelo meio do campo, agora com o Eric Pulgar, Pulgar para Jorginho. Jorginho já levantou na direita, agora pro peito do jogador Cavara, ela maciou com carinho, botou no terreno, procura os seus companheiros, encostou de primeira pro Paquetá, trabalha com a canhota pelo lado direito do gramado, vem cruzamento, prefere jogar, botou para Jorginho, invadiu pelo meio do campo, é perigoso, chamou a falta na primeira, na segunda ele fez a jogada, ele quis cavar uma falta ali, hein, Bruno Mendes. Escavar, mas não consegui. Quase puxou o contra-ataque do Lanús. É porque o Marcelino Moreno hoje também está naqueles dias de feijoada. O Flamengo retoma a bola e vai para o ataque. Chega Internacional contando para você, galera. Nacional não para, corre atrás da bola para você. Você ligado no futebol do Brasil, conferindo tudo, 1-1 no jogo. Flamengo, e de novo, só dá Flamengo no jogo. A bola vem dominando agora para o Léo Pereira. Tem que traduzir isso embora na rede, Mengão. Se não complica. Olha a bola para o Arrasca, invade a grande área, fez o cruzamento pelo alto, forte demais para o Pedro. Ela foi direto para a linha de fundo, Bruno Mendes. Exatamente, recebeu a bola em profundidade. O Arrascaeta, ele tentou cruzar, mas tirando do goleiro. Aí ele bateu muito forte na bola, não sobrou para o Pedro. Ela acabou saindo em tiro de meta para o Losada, que vai ter grande tranquilidade para fazer a cobrança. 1-1 placar Nacional. Andrezão. Esse é o futebol do Brasil, 20 do segundo tempo. O tempo não para. Diga, Rodrigo Ricardo. Agora o Flamengo procurando mais, ir mais para as pontas, principalmente pelo lado esquerdo. A gente tinha tido um cruzamento perigoso com o Cebolinha e agora teve esse com a Arrascaeta. Eu acho que esse é o caminho, o Flamengo, a fazer essa amplitude, né? Procurar pelos lados para furar essa retranca. O Flamengo agora, tecnicamente, o que tem de melhor, Paquetá, Jorginho, é o titular desse time em condições naturais, está voltando de uma lesão. E o Paquetá, um investimento milionário desse, não dá para ficar no banco do jeito que as coisas estão, né, Andrezão? É, meu amigo, 260 milhões de reais. É muito dinheiro para pagar no jogador. A bola sai para a linha de lado. É lateral para a equipe do Flamengo, pelo setor direito do gramado. Despegando a Nacional, contando para você. 77-25, lembra do Mendes? Exatamente. Aqui no 25, o Bezossi com a 77. Tá certo, galera do Brasil, esse é o futebol da Nacional que você acompanha com a gente aqui no microfone nacional. Tá tudo igual, para da técnica, eu quero ver o Rodrigo Ricardo. Flamengo manda no jogo, mas no futebol que interessa é bola na rede, Rodrigão. É, exatamente, agora nesse momento é um jogo praticamente de ataque contra defesa. É o time do Lanús, está começando a abrir a sua caixa de ferramenta, começando a fazer aquela famosa milonga, os jogadores já vão mais devagar. Se pudesse, todo mundo daria uma feijoada ali para os jogadores também do Flamengo, ia chamar todo mundo para a feijoada, para o jogo ficar cada vez mais lento, mais arrastado, mas o Flamengo não pode cair nessa pilha, e não está, o Flamengo está tentando, acho que no evento normalmente e também naturalmente há um certo nervosismo. O Flamengo precisa fazer o gol, né? Essa coisa de a obrigação de vencer para puxar ainda para uma prorrogação e disputa de pênaltis. Isso pesa no psicológico, mas o Flamengo tem um time muito superior ao Lanús, tá? O Lanús não quer jogar. Talvez se o Lanús levar o segundo gol, resolva jogar. Está sendo beneficiado o Lanús por essa forte chuva, que prejudica um time de melhor técnica, de mais toque de bola, que é o Flamengo, que gosta de envolver o adversário. Essa chuva não está deixando. Os cruzamentos, eu insisto, acho que não podem ser lateralizados, eles precisam ser, como tentou fazer o Cebolinha, ou mesmo o Arrascaeta, indo mais para a ponta, para deixar a defesa mais de lado, e sim, alçar a bola, procurando Pedro. Acho também que é um jogo que, para o Bruno Henrique, eu acho também, ainda, acho que, se não me engano, ainda há uma substituição para o Felipe Luiz, né, Brunão? Ele fez quatro, não? Fez quatro, né? Tem mais uma, saindo o Carreira 23 para a entrada do 77. Bezossi, o Bezossi entrando e o Marcelino Moreno saindo com a camisa 10 para a entrada do 25 Aquino. 25 Aquino, no lugar do 10, Marcelino Moreno, e saindo o 23 Carreira para a entrada do 77, Bezossi, Andrezão. Tá certo, galera do Brasil. Bicho Pedro da Nacional contando tudo para você aqui no microfone Nacional do Brasil. Bezossi. É isso, Bruno? Bezossi. É isso? Bezossi, isso aí. Andrezão. Beleza pura. Oi. O Maurício Pellegrino aí renovando, né? Também fazendo uso das suas substituições, renovando o fôlego do seu time. É um jogo. Quem não tem a bola tem que correr mais. Esse time do Lanús está correndo bastante, mas talvez não seja o suficiente para segurar essa pressão do Flamengo. É verdade, a bola domina, Flamengo vem com Danilo, Danilo vem trazendo a bola, entregando de primeira para o jogador que é o Léo Pereira, impulsionou para Jorginho, Jorginho vem pela meia esquerda do Flamengo, dá um breque na bola, travou de primeira, já curtiu a jogada aqui com Danilo, Danilo levanta a cabeça, para, olha, prende, vai passar, executa mais atrás, agora de novo para Léo Pereira, vai ter que voltar para o Danilo, ele volta para o Danilo, por ali todo mundo marcado, partiu a jogada, a bola foi infiltrada muito forte. Aí arrebenta com a vida dele. Flamengo já tentou essa jogada umas 15 vezes, nenhuma delas surtiu efeito, hein, Bruno Mendes? Talvez seja a única jogada do Flamengo. Tem trabalho, é isso que o pessoal está reclamando do Felipe Luiz. Não tem uma variação de jogada. Toca a bola para um lado, toca a bola para o outro, o zagueiro acaba lançando a bola para frente. Mais uma vez aconteceu isso, Danilo. Enfiou a bola forte demais para o Varela. Tiro de meta para o goleiro. Loçada, 1-1, placar nacional. Hora certa nacional! No Rio, 11:01 da noite, galera, 25 a temperatura no Maraca, chove no Maracanã. Eu confiro para você, esta é a decisão da Recopa Sul-Americana. Aqui tá rolando e o tempo passando! Bom, muito bom! Acerte o seu pelo meu na Recopa, o tempo não para. Eu confiro para você, 25 passados, segundo tempo do jogo, começa a ganhar aquela dramaticidade, aquele frio na costela do torcedor do Flamengo. O placar tá aqui, você confere aí, ó. Lanús e Flamengo, Flamengo e Lanús, tudo igual, 1-1. Rádio Nacional. Lado a lado com a galera do microfone esportivo do Brasil, lembrando que esse resultado dá o título da Recopa ao Lanús. O agregado tá 2-1 para o Lanús, galera. Paquetá faz o giro, encosta de primeira, voltou agora para o jogador que é o Varela. Varela faz tabela com o Pulgar, voltou atrás para o Danilo. Danilo encosta a jogada para Léo Pereira. Léo Pereira tem aqui, é ataque contra a defesa o tempo todinho nesse segundo tempo. A bola vem de novo, o Flamengo tá ali, tá amassando, mas o gol não sai. Encostou de primeira, voltou para o Cebola. Cebola rolou de primeira, entrada da grande área. Danilo deu um tapa na bola pela direita. Agora botou um bolão, cruzamento feito, Varela para o toque do Arrasca de cabeça, sobrou, vem para Paquetá, bateu, largou, voltou, vai entrando, segura o goleiro, lançada Bruno Mendes por um triso. Paquetá não faz o primeiro e o Cebolinha na segunda, Mendes. Exatamente, cruzamento veio do Varela. pela direita, o Arrascaeta dividiu na cabeça, ela sobrou para o Paquetá que chutou, o Losada fez grande defesa, bola bateu depois e voltou, o Flamengo continua no ataque. Tá maduro, galera, Arrascaeta botou na frente agora, o Esquerdo está em cima dele, deu uma paravada, uma travada na bola, rolou, regulou a jogada mais atrás agora, combinou ali com o Ayrton Lucas, recomeça tudo de novo, o Flamengo lá atrás voltou, entregando para o jogador que é o Danilo, Danilo incrementou de primeira até o jogador que é o Varela, Varela domina, vem do Varela, tá recebendo cada bola podre, meu amigo, vou te falar um negócio, a bola bem dominada para o Jorginho, Jorginho de novo está na intermediária lá do esquerdo de ataque do Flamengo, é ataque contra a defesa, levanta para a grande área da zaga, para tirar a sobra de primeiro para o Paquetá, Boné no primeiro, amaciou no segundo, entrada, ela foi pro chão, o juizão mandou seguir, ela vai saindo lá pela linha de lado, hein, Bruno Mendes? Exatamente, ficou pedindo falta o Paquetá na entrada da área, o Atro mandou seguir, lateral é favorável ao Flamengo, o Varela vai fazer a cobrança, o Flamengo segue em cima do Lanús, não, o Atro deu a favor da equipe do Lanús, que vai fazer a cobrança, nenhuma pressa por ali, o Macite, o resultado tá 1-1, e é favorável ao Lanús, porque no agregado vence por 2-1, Andrezão. 28, galera, 28, Rodrigo Ricardo me chama. Eu tô observando ali o Maurício Pellegrino, técnico do Lanús, tá pulando igual pipoca, mas o time não tá obedecendo, ele tá falando sai, sai, e o Lanús só tá recuando e o Flamengo se aproximando cada vez mais da grande área do Argentina, André. Eu tô começando a achar que tá acontecendo o que aconteceu na Argentina, porque os caras estão com a gravata, com a língua de fora, hein, Rodrigo Ricardo, tá tudo morto. Com certeza, você falou, né, lembrou bem, que quem não joga com a bola tem que correr mais, nessa marcação, é um time muito aplicado taticamente. Tem o agravante do fato desse campo estar pesado, está chovendo uma barbaridade. Tem o emocional também. Então, parece sim, né? Ele já fez também umas, acho que 4 substituições também, Maurício Pellegrino. E eu acho que o Felipe Luiz vai atender o nosso pedido aí, vai vir um BH, hein, Andrezão? É verdade, Bruno Henrique já está na pista para negócio aí, Bruno Mendes. Tá conversando, última alteração do Flamengo, daqui a pouco o BH27 no Mengão. Bele, bele, futebol é aqui na Arrascaeta, e será que vai ser o Arrascaeta? Será que vai sair o Pulgar? O que ele vai fazer? Vamos ver, a bola sobrou para Léo Pereira, Léo Pereira encostou, Arrasca vinha dominando de primeira, tentou o toque, a bola botou, a bola ficou ali bem por baixo, descarrega de qualquer maneira, o Cardoso bota a bola para a linha de fora, vem para o toque de bola, ali vem agora, transa no Flamengo, Flamengo transa, Salvarella, Bruno Mendes. Salvarella, enfim, vai ter que partir para cima agora. É a famosa calça de veludo, ou meia de fora, exatamente, perna de fora. Saiu o lateral Varela para entrada do BH27 aí. O Pulgar deve ser um pouquinho mais recuado e o Danilo deve fazer as duas ali, Andrezão. Legal, Flamengo vai pra cima com tudo, ganha mais um pulmão e ganha também o Mr. Clássico, Bruno Henrique tá na pista, ele é perigo, ele gosta de decisão, ele tem intimidade com um jogo decisivo, a bola dominada na direita agora, ficou por ele no cruzamento, na boca do gol, Pedro passou pela bola, vem por baixo, tira de qualquer maneira a zaga, ela sobrou do lado direito, Léo Pereira levantou direto pra boca do gol, tapa do goleiro, é na cabeça do Pedro, ela sobra lado lá direito, agora vem pro jogador que era o Bessossi, ele se livra na bola, ela sobra, galera do Flamengo vem, vem o toque, o Danilo tá reclamando ali que tá sentindo alguma coisa, e o Apo vai parar o jogo pra atender o goleiro Losada, que demonstra cãibras, Bruno Mendes. Só vai ganhar tempo, agora o jogador vai fazer o dele, se fosse do outro lado, o Rossi faria da mesma coisa se não fosse pior, é do jogo, caiu lá, para esfriar um pouco o time do Flamengo, o goleiro Losada, e o jogo tem que ser paralisado, e o Arthur não consegue amarrar a chuteira dele, é a segunda vez que o Gustavo Terreira está tendo dificuldades em amarrar a sua chuteira. 1-1, placar nacional por enquanto no agregado, o Lanús vai ficando com o título da Recopa Sul-Americana, e se for isso, o Flamengo vai perder pela segunda vez uma Recopa em casa, a primeira foi para o Independente Del Valle, Andrezão. Meu amigo, despegando a Nacional, contando pra você. E a vida do nosso Felipe Luiz vai ficar meio enroscada, parceiro. A vida dele vai ficar bem, não. Torcedor do Flamengo vai chutar o balde. E logo hoje, né, Andrezão? Um jogo de número 100, né? O centésima partida dele à frente do Flamengo. Ele que tem números espetaculares, um aproveitamento de 70% à frente do Flamengo. Esses números também vêm com títulos. seria chato, realmente. É o pior momento aí do Felipe Luiz, mas nada que uma vitória e um título não possa deixar tudo numa nice novamente. É verdade. E ainda tem jogo para acontecer. 32 no meu relógio, galera. O Flamengo continua massacrando em cima, tá amassando o Lanús. Só falta o gol, parceiro. Danilo domina, ele vem trazendo para Jorginho. Botou ele primeiro, Jorginho faz o giro. Balança a bola, fez ali a proteção. Encostou para Danilo, prefere voltar na cabeça da grande área. Botou para Pulgar, Pulgar domina, vai soltar para Léo Pereira. Léo Pereira vai descarregar por ali. Lado esquerdo da grande área, deu um break na bola, travou, voltou entregando pro jogador que é o Eric. Eric trabalha a bola pelo lado direito do gramado, vem pro Danilo. Danilo vem com liberdade na entrada da grande área, cutucou de primeira para Jorginho. Jorginho já soltou pro Cebolinha, da direita agora, efetuou a jogada, botou. Léo Pereira tá livre aqui atrás, ele preferiu tocar, tocou de primeira. A bola vinha pro Lucas Paquetá, é a zaga para tirar. E agora vem o Eric Pulgar e jantou o cara, hein, Bruno Mendes? Fez a falta no Castilho, agora sim merecia cartão. O pessoal tá reclamando ali que ele parou um contra-ataque, entrou mal no jogo, completamente desconectado o Lucas Paquetá da partida. Acertou absolutamente nada até agora. 1-1 placar nacional. Ô Rodrigo Ricardo, já é o terceiro jogo que eu vejo do Lucas Paquetá que ele parece perdido. É difícil, né, André? Porque realmente é um jogo, é uma decisão, o jogo está numa rotação e não é uma rotação elevada de clima total. Demora um pouquinho. Ele perdeu aquele gol lá contra o Corinthians e nesse jogo ele teve aquele chute que ele deu, que o goleiro Lozada pegou. Tirando isso, a gente ouve pouco, né? Estamos ouvindo você narrar pouco o nome do Paquetá, né? E pelo investimento, né? Pela pecha de ídolo que ele vem, ele tem que mostrar mais serviço em campo. Tá certo, a bola fica dominando por aqui. Quem dá a chinelada nela é o Guidara. Guidara vem, mergulha ali o Pereira de cabeça. Agachou a bola, botou de primeira. Na canhota a bola é boa. Aquino dominou, entrou na área. Perigo, vai marcar, bateu. Segura, Rossi! Segura, Rossi! Aí é dele, Bruno Mendes! Aí se é a tônica do jogo. Tentando as bolas em contra-ataque a equipe do Lanús. Dessa vez foi com Aquino. O Rossi praticou a defesa. O Flamengo segue para ataques. 1-1 para cá, Nacional. 2-1, agregado, galera do Brasil. A bola fica aqui na cabeça da galera pro Pulgar. Pulgar vem, o tempo não para. Torcedor do Flamengo é um olho no relógio, um ouvido no rádio e outro no jogo. A bola vem dominada pro Bruno Henrique, lado de esquerda da grande área. Brecou a jogada, parou, botou pra Léo Pereira. Léo Pereira domina, faz o currupio, procura a clarear a jogada, botou pra Jorginho. Jorginho pede a presença de alguém. Não tem ninguém, tá fechado, o boteco tá fechado, o paredão tá grande. Ele encostou pra Léo Pereira. Léo Pereira voltou pra Jorginho. Jorginho vai ter que trabalhar a jogada, prefiro agora sim, jogou pra grande área. A bola vem dominada, a zaga refrigerou de qualquer maneira, sobrou de primeira, da chicotada, parou pelo Bruno Henrique, entrada grande, Cebolinha vem de novo, Bruno Henrique, tirou de qualquer maneira, lançou para a Arrascaeta, tornou na pênalti, e o árbitro marca penalidade máxima no Arrasca, Bruno Mendes. Aí sem dúvida, aí deu para ver, pessoal, nem do replay, o Arrascaeta foi, tomou um sanduíche, que a gente chama no futebol, jogadores argentinos reclamam do Gustavo Terreira. Ele hesitou um pouco para ver a marca de onde tinha sido feita a falta. Quando ele olhou a marca, ele apontou a cal. É pênalti para o Flamengo. Flamengo tem oportunidade do gol que tanto precisa para levar o jogo para a prorrogação, Andrezão. Ô Bruno Mendes, vendo o replay com calma agora. Eu tenho a sensação que o Arrasca estava com o pé fora. Fora da grande área. Eu também tive, hein? Tô com a mesma sensação de vocês dois aí, Rodrigão. Com o pé fora da área, tanto que ele ainda pisa no pé do jogador argentino e o pé do jogador argentino tá fora da área. Então eu já volto aqui atrás e para mim não houve o pênalti, Rodrigo Ricardo. É difícil, né? Muita água também subiu, né, na hora. Era difícil pro árbitro ver, mas tem um VAR. Com certeza isso aí é checado facilmente. A gente aqui no primeiro replay já percebeu que é bem, bem pertinho da linha da grande área, mas é fora da área, né? O Bruno Mendes está levantando aqui um detalhe importante, hein, Mendes? Qual é? Vamos ver, o pé direito, o pé esquerdo que a gente olhou por uma câmera, tá fora. O pé direito pode estar dentro. Ele está conversando com o capitão agora, com o esquerdós, para dar uma acalmada, porque o VAR está lá vendo. Os dois pés estão fora da área. Com a câmera agora deu para ver que os dois pés estão fora da área, Andrezão. Se o juiz der pênalti, o VAR também vai errar. Olha o movimento do árbitro, por exemplo, Rodrigo, se você vê no monitor, ele vai, coloca o pé, já avisando que estava com o pé na linha. Pé na linha, pênalti. Pé na linha, pé. Então, pode ter certeza que a alegação dele vai ser o pé na linha, porque ele mesmo corre o árbitro e coloca o pé dele direito na linha, tipo, ó, aqui, pé na linha, pênalti. E o pênalti está confirmado, hein, Bruno Mendes? Está confirmado. O Flamengo tem agora o Arrascaeta para fazer a cobrança. Está uma confusão ali no meio. Tem um jogador do Lanús caído por ali. Enfim, está recebendo o atendimento médico, não sei se é o Cardoso, de repente, que está caído, já se levantou. E agora o Flamengo vai ter a cobrança do pênalti. Tchotchan de Arrascaeta. Pênalti está confirmado, Andrezão. Tá certo, galera do Brasil. Tá certo, galera do Brasil. Penalidade máxima que favorece ao Flamengo. Pênalti confirmado a favor do Mengão, galera. Bola na cal. Vai ser um pênalti. É um pênalti, no mínimo, discutível, tá, gente? É discutível. Ah, vai ter discussão aí, se era o pé. Se agora já tem uma nova versão, que é a ação do joelho do jogador argentino. O lado da perna do jogador Arrascaeta. E o joelho deu, a Arrascaeta estaria na parte de dentro, porque ele inclinou o corpo, enfim. Então vamos ser várias temáticas aí, vários olhares diferentes. Para mim é um pênalti muito discutível em cima do jogador do Flamengo. Oi? Vai o Jorginho para bater o pênalti, tá? Jorginho para bater o pênalti. Atenção, torcedor do Brasil. Prepare o seu coração, galera do Mengão. É tudo que o Flamengo queria. Pelo menos deixar as coisas iguais aí. Para respirar suave, a galera do Flamengo cantar no Maracanã. Já tivemos aí 4 minutos de paralisação com toda essa situação. Vamos pro quinto minuto agora. 5 minutos paralisados com conversa, com confusão, atendimento, gente chiando, enfim. Tá tudo complicado, torcedor do Brasil. Bicho pegando a Nacional contando. Tá passando no monitor, pra mim aqui, pro Bruno Mendes. Olha, o juiz quando vai chegar, ó, o joelho do Arrascaeta tá à frente da linha. Então eu entendo, ô Rodrigo Ricardo, que o pênalti vai ser dado não no pé, e sim no joelho. É discutível e é isso, né? Na hora que houve a falta, nenhuma discussão. Né? Resta saber se ele tava ou não dentro da grande área. Subiu muita água no momento, né? Chove muito, que a gente sabe. E os ângulos que os replays mostraram, não dá pra gente ter uma conclusão. Mas o Jorginho vai lá, Andrezão. E Jorginho, galera do Brasil, pode deixar tudo igual do Maracanã. Tá preparado para a cobrança. Atenção, galera do Mengão. Aumente o volume no rádio comigo, Jorginho. Lá vai ele, com aquela paradinha. Pé direito! Explode literalmente. E Jorginho de pênalti, com aquela paradinha matadora, colocou no meio do gol. O goleiro foi para um lado, a bola foi para o fundo, no barbante, galera. Tem rede balançando no Maraca. Tem virada na Recopa do meu. 39 minutos cravado. Segundo ato do espetáculo, onde a esperança do torcedor rubro-negro cresce no Maracanã. Onde o coração pulsa do Maraca, galera, olho no placar. Mengão vira 2 lá no Zoom. E aí, Bruno Mendes? Categoria Ítalo-Brasileira, serviço do Flamengo. Muito bem batido mais uma vez. Como sabe bater pênalti esse tal de Jorginho? Colocou a bola no fundo do barbante. O Flamengo vira. Por enquanto vai conseguindo o resultado para levar o jogo para a prorrogação na decisão da Recopa Sul-Americana. É, meus amigos do Brasil, 40 minutos, Rodrigo Ricardo. Agora os argentinos também vão querer sair um pouquinho, hein? Ah, vão querer sair. Eu acho que é novamente aquele momento, né? O Flamengo tem que se aproveitar. Primeiro, pelo clima. E segundo também que eu acho que os argentinos vão querer sair um pouquinho, porque agora está tudo igual. Estamos caminhando para 30 minutos de prorrogação. Agora, tem uma hora que você falou, poxa, será que vai sair o Arrasca? Eu falei, pô, não dá para tirar o Arrasca desse jogo. Porque o Arrasca está cansado, obviamente, correu, jogou bem o Arrascaeta. É um dos principais jogadores aí nessa partida. E fez o que fez, né? Teve a iniciativa, a ousadia de tentar passar entre dois argentinos e acabou sofrendo pênalti, discutível ou não, o pênalti está marcado, o pênalti já foi cobrado e foi muito bem cobrado pelo Jorginho. 2-2 no placar agregado, mais emoções à vista, Andrezão. E o Arrascaeta que você falou agora deu um passe errado. Dominada, a bola perigosa, entrada na grande área. Chega o Pulgar para aliviar o perigo. Faz o giro, que tranquilidade do Pulgar. Já botou a mão na coxa ali, parceiro. Coisa pode complicar para ele. Botou a mão na coxa, tá de novo, colocou a mão na coxa novamente na posterior direita. A bola fica aqui com o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas domina 42 no relógio do Brasil. O tempo não para, galera. O tempo não para, galera. O Flamengo quer o gol do título. Agora não quer mais a virada. Virada já conseguiu. Falta virada com o título. Léo Pereira levantou pra boca no gol, toque de cabeça pro Pedro, chega primeiro, moçada. Um pouquinho antes, o Queixada matava Bruno Mendes. Exatamente, o Bruno Henrique tentou amaciar pra ele a bola, só ficou muito corrida e ainda o campo tá molhado, aí ficou ruim pro Pedro, melhor para o Loçada. 2-1 Flamengo, placar nacional. Despegando. Opa! Vem cartão amarelo aí para o Eric Pulgar, ele deu muita sorte. Bruno Mendes, torcedor do Flamengo, agora engoliu seco, hein? Achando que podia pintar um vermelho, hein? É, não, mas ele chegou nessa bola, não senti maldade, não, nas outras. Ele chegou atrasado mesmo, tá cansado. Não, ele é ignorante mesmo. O Eric Pulgar, enfim, e toma cartão amarelo, mas de qualquer forma, fica pendurado na partida, Andrezão. É verdade, agora eu vou te contar um negócio, hein, cara? Ele entrou firme mesmo. Sem querer é falta, escorregando é falta, não tem jeito não. Pelo amor de Deus, ele chegou. Ele já chega normalmente, o normal do Eric Pulgar é já chegar mordendo. Imagina quando tá na aflição. A bola vem de novo, entrada na área, Castilho soltou errada, a bola vem pra briga por ali. Chega o Paquetá, toca na bola, sai pra linha de lado, favorece a equipe do Lanús. O torcedor do Flamengo está de pé literalmente no Maracanã. Está de pé a torcida rubro-negra em todo o Maracanã, esperando. Quem sabe um gol do título, quem sabe o gol que vai levar o Flamengo ao título da Recopa Sul-Americana. Que jogo é esse, meus amigos do Brasil? Que jogo é esse? 2-1 para o Flamengo de virada. E a galera vai ficando no clima, parceiro. Tem bola para dentro da grande área do Flamengo. O jogo não acabou, não. Enfim, os caras são bons de cabeça, hein? Cruzamento agora do jogador que é o Marcinho. Botou do outro lado da bola. Vem a Marcelo. Toque para trás agora. Ela ficou para o esquerdo. Botou lá dentro da grande área. Toque de cabeça na trave. Mas não valia mais nada porque ele estava impedido. Canalha, Bruno Mendes. Teve gente agora que quase chorou, Bruno. É, meu amigo. Não passava nem sinal de Wi-Fi. O cruzamento foi no poste direito, aliás, no segundo poste, o cruzamento, mas é o Canales estava lá, estava em posição de impedimento. Ela explodiu no travessão, torcedor do Flamengo. Conheço muitos que quase, meu amigo, morreram do coração. O Danilo está sentindo, o Léo Ortiz já está no aquecimento, o Emerson Royal também está no aquecimento do Flamengo. 2-1 placar nacional. Mas vai entrando no lugar de quem? O Flamengo já fez aí sim. Se mas na prorrogação pode. Prorrogação. Tá certo, beleza pura. Tá trabalhando para prorrogação. Agora o toque do bola do Arrascaeta. Voltou de primeiro, entregando ainda para o jogador que é o Léo Pereira. O torcedor do Flamengo não desiste nunca. O torcedor tá abraçado com o clima. Tá abraçado com o clima. Olha a bola, voltou, rolou, parou. Vem o toque de primeira para fora. Pedro bateu com uma chance incrível de marcar para o Bruno Mendes. Uma chance incrível. Tabelinha do Flamengo. Boa tabela do Flamengo. O Bruno Henrique fez a jogada. A bola passou pelo Arrasca. O Paquetá ajeitou para o Pedro, que bateu, pegou embaixo dela. Acabou subindo. 7 de acréscimo. Nesse segundo tempo, teremos nessa decisão da Copa da Recopa Sul-Americana. André Luiz Mendes. Diria o nosso querido Apolinho. São Judas Tadeu acabou de chegar. É, meu amigo, despegando a Nacional contrada para você, tocando a bola, vem para frente agora Léo Pereira domina, ele vai trazendo a bola para o setor esquerdo, o gramado bateu de primeira, curtiu a jogada, meteu um bolão para o Bruno Henrique, chega a primeira zaga por ali, vai fazer a proteção feita por aqui pelo Guidara, sai com categoria limpa, libera a jogada, botou para o meio de campo agora, vem ali, o toque vem cruzado, lançamento vem forte agora, Léo Pereira vai fazer a proteção, empurrada, é falta nele, o árbitro já parou e marcou, aos 46 no meio, galera do Brasil, vamos a 52 minutos, esse segundo tempo, o final é dramático, o final é emocionante, que só o futebol proporciona pro torcedor, galera, é emoção pra tudo contra lado, e o torcedor do Flamengo faz a festa de pé no Maracanã, a bola vem de novo pro toque, ele bola pra Ayrton Lucas voltou a jogada, botou pra Léo Pereira vem, e o Tuca ele primeiro pra Jorginho vem na cabeça da grande área do Flamengo, o Cebola tá pedindo pelo lado direito do gramado agora sim efetivou a jogada pra ele, dominou, saiu na marcação, ele botou ele primeiro, entregando pro Paquetá pedalando a jogada, voltou pro jogador que era o Cebolinha, não é a dele ali, parceiro, tá, não é a dele ali, vem o toque de bola ali, descarregado aqui pra trás, agora a bola fica pro jogador que é o Danilo, tá mal, hein, cara, tá sentindo muito o Danilo, a bola vem aqui pro problema, a bola dessa vinha aí pra correria. A bola fica dominada, Léo Pereira dominou, soltou, entregando para Ayrton Lucas, voltou para Léo Pereira vem para Jorginho na cabeça da grande área do Flamengo, é a zona de pensamento do Mengão, ele domina 2-1 para o Flamengo de virada, no agregado tá tudo igual, ele botou para o Paquetá, Paquetá largou de primeira, vem cruzamento do Cebolinha, muito forte, direto para a linha de fundo, bem de... Você falou, não é dele a jogar pela direita, dele é cortar no lado esquerdo, cortar para o lado direito e fazer o facão. Ele não está acostumado a fazer esses lances de cruzamento. Ele cruzou muito forte, a bola passou, tiro de meta. O nosso querido e glorioso Losada vai levar agora 2 anos e meio para fazer a cobrança. 2-1 Flamengo, por enquanto, prorrogação. Tá certo, ô Rodrigo Ricardo. O Cebolinha foi para lá porque ele entrou mais fresco no jogo para dar uma cobertura na direita, porque o Varela saiu para dar uma força ali na correria, né? É, exatamente, tá. Até porque não tá precisando mais de ninguém para defender, né? Só de atacar. O Varela também fez uma grande partida, apoiou uma barbaridade. Agora, André, eu sei que talvez a gente tenha prorrogação, mas ainda mais hoje. Eu acho que a prorrogação nos dias de hoje é algo quase brutal, né? Porque é tanto esforço físico que os jogadores fazem, os jogos têm tanta intensidade, ainda mais uma decisão. Ainda mais hoje, debaixo dessa chuva toda. Vai ter que mostrar muito preparo físico às equipes e, de certa forma, para ser campeão não é fácil, né, Andrezão? É verdade, 48 no relógio do Brasil, meu cronômetro marca 48, vamos a 52, Léo Pereira recolheu na entrada da grande área, a porta tá fechada para ele, voltou, trabalha com o Jorginho, procura os seus companheiros, tem um breque na bola, travou, vem pro toque de bola por ali, Jorginho já partiu pra jogada por ali, encostou pro Bruno Henrique, agora beliscou pro Jorginho, agarrado! O árbitro não deu a falta em cima do Jorginho, foi agarrado pela camisa literalmente, essa foi, parceiro, ela espirrou, sobra aqui pro Léo Pereira, Jorginho recorde de novo, o Cebolinha tá pedindo, vai fazer a jogada de meio, ele prefere botar, entregando de primeira pro Eric Pulgar, Pulgar vem pela direita no gramado, pisa na bola, recorde, entregando pro Danilo, Danilo faz jogada por ali, de primeira, ele nem domina, ele já bate primeiro por causa da câimbra, soltou pro Arrascaeta, Arrascaeta levantou, no meio pro Jorginho, tá livre, linda jogada na direita agora pro jogador que é o Pulgar, escorrega na hora H. Ah, escorregou, patinou, dançou. Ela ficou pro Aquino. Aquino vem pra cima do Danilo. Mas já tá lá o Pulgar. Ele recolheu, botou pelo meio, fez a tabela. Uma, duas. Espirra, a bola sobra. Dá tempo pro Flamengo se recompor no sistema defensivo. Quem domina ela é o Bessosi. Bessosi dominou, tentou a tabela, recebeu do outro lado. Toque por baixo. O Apro mandou seguir. Vem bola. Patinho de história na zaga do Flamengo. Sai pela linha de lado o Bruno Mendes. Exatamente, foi puxando o contra-ataque ali o Bessosi. Com o jogador Aquino, o Pulgar chegou lá, acabou com a festinha, o Macic vai para a cobrança do lateral, tá cansadinho também, tá todo mundo cansado, como disse o Rodrigo Ricardo, além de tudo, da decisão, da tensão da decisão, a chuva torna tudo muito difícil. 2-1 Flamengo, placada nacional. É, o Aquino e o Cebolinha agora tava ali se estranhando, jogador querendo forçar pênalti, o Cebolinha reclamando, fica aquele ninguém no futebol que não resolve nada. É tiro de meta cobrado pelo Flamengo dentro da grande área. Danilo, Danilo vem com ela. O tempo não para, passou 50 minutos, faltam 2 para acabar. E se acabar desse jeito, teremos mais 30 minutos de prorrogação. 30 minutos de prazo estendido no jogo, mas o torcedor do Flamengo acredita no gol. Torcedor do Flamengo não desiste, ele quer o gol da vitória, ele quer o gol do título. E se sair gol é título. Levantamento de primeira, Cebolinha invadiu a grande área, dominou. É agora, bateu o Cruzeiro. Espalma o goleiro, a bola entrando no cantinho, bateu na zaga, ela matando Losada, escanteio Bruno Mendes. Belíssima defesa do goleiro do Lanús, o Cebolinha recebeu um lançamento do Jorginho, parou, olhou, chutou, o Losada fez a defesa, escanteio pelo lado direito, o Everton Cebolinha tá na bola. Quem sabe agora a galera do Mengão, quem sabe agora a galera do Mengão, ele correu pra bola, bateu, escanteio, vem por baixo, a zaga rasga, de qualquer maneira o Jorginho vai chegar, ela para aqui pro Ayrton Lucas, Ayrton Lucas se livrou do primeiro, botou no buraco, entregou ele primeiro aqui por mão agora pro Danilo, Danilo vem, rosqueou pra dentro da grande área, a bola ficou pro toque da zaga pra linha de fundo, é escanteio, que drama pro Mendes! E drama, caiu por lá o Losada pra ganhar tempo, o Atro vai lá conversar com ele, não adianta nada o Losada fazer isso, porque o Atro pode adicionar um minuto, é até pior, melhor deixar logo bater o escanteio e aí, ou acabar logo e ir para a prorrogação, né? Ou pior para o Lanús, o goleiro está se recompondo, o camisa número 26 da equipe. Do Lanús, escanteio para o Flamengo pelo lado direito mais uma vez. O Everton Cebolinha vai para a bola, Andrezão. É, meus amigos do Brasil. Ele teve um teretetê, foi com o Léo Pereira ali atrás do gol. Um empurra-burra. Mas tá tudo certo. Reta final, meus amigos do Brasil. Reta final. Vai acabar o jogo. Cruzamento para a grande área. Vem a batida de primeira. Zaca vai rifar de qualquer maneira. Vai tirar o perigo da boca do gol. Ela ficou parada por aqui. Toque de bola vem. Lançamento para o Aquino. Vai chegar primeiro por ali. O Ayrton Lucas. Perdeu a bola. O Ayrton Lucas. Que perigo. Lançamento vem na frente. Rossi sai do gol para praticar a defesa. E o Ayrton Lucas entregando ouro, Bruno Mendes. Ayrton Lucas, até na hora de dividir, ele foi complicado. Final de primeiro tempo no estádio do Maracanã, final de segundo tempo, Andrezão. Tá certo, Bruno Mendes. Se segura aí, Bruno Mendes. Acaba o jogo no Maracanã. Fim de papo. Tudo igual no agregado. 2-2 no agregado, tempo normal, 2-1 para o Flamengo. Vem aí, 30 minutos de programa de prorrogação no seu rádio. Final de jogo no Maracanã, por enquanto, de tempo regulamentar. 2-1, o Flamengo conseguiu o placar que precisava com a diferença para levar para a prorrogação. Aquele pit stop, né? Opa, aquele pit stop sempre muito importante. O Flamengo, então, agora vai aquela conversa e principalmente aquele descanso. Lembrando que na prorrogação, cada time tem direito a fazer mais uma alteração. O Danilo estava extenuado. O Pulgar caiu no campo também extenuado e a gente viu que o time do Lanús também, principalmente os jogadores do sistema defensivo do meio para trás, estavam muito cansados nesse fim de jogo. Vamos para uma prorrogação, meu amigo Rodrigo Ricardo, e agora é coração, é pegar aquele suspiro, botar o coração na ponta da chuteira, porque enfrentar argentino, tudo bem que tem a torcida do Flamengo, tem o Maracanã pulsando, mas argentino nessa hora também cresce, né, Rodrigão? Ah, os argentinos são guerreiros, são acostumados a decisões, agora não conseguiram segurar, né, o Flamengo, não conseguiu segurar o Flamengo, tentaram fazer aquela milonga, aquela velha malandragem, mas acabaram indo mesmo à prorrogação. Eu acho, sinceramente, até meio desumana a prorrogação, sabe? Há muito tempo, em várias competições, já não tem mais prorrogação. Já e, Rodrigão, até completando o que você está falando, com todo o respeito à Recopa Sul-Americana, mas não dos principais títulos aqui da América do Sul, você muito bem poderia, até pelo horário mesmo, colocar logo uma disputa de pênaltis por exatamente isso que você está falando, né? Exatamente, né? Ainda mais hoje, né? Claro, essa regra não dá para também mudar agora, a regra que já está pré-estabelecida desde o início. Já se sabia que em caso desse empate no placar agregado, no caso 2-2, né? O Lanús venceu lá por 1-0, o Flamengo vence aqui por 2-1, um jogo... Mas mais complicado ainda hoje, porque por conta dessas condições climáticas, muita chuva mesmo no Maracanã, no Rio de Janeiro como um todo. E o gramado, por mais que a drenagem seja boa do Maracanã, não está dando conta, porque a chuva não tem dado trégua, não para de cair. Então, e foi um jogo tenso, por ser uma decisão, um jogo não chegou a ser violento, o jogo não esteve, não ficou longe disso, mas... disputado, algumas chegadas um pouco mais fortes, né? Principalmente do Pulgar, que eu acho que até poderia ter sido expulso por aquele lance, levou sorte, mas é a característica desse árbitro uruguaio de entender o contato, de querer que a bola role, mas o fato é que teremos agora mais 30 minutos, acho que não sei se na prorrogação são duas substituições a que tem direito. Tomara que tenha direito a duas, não só apenas a mais uma substituição, porque é muito desgaste realmente do jogo. O jogo foi intenso, o jogo para o Flamengo teve uma carga ainda maior, porque o Flamengo saiu perdendo com aquele gol na falha do Ayrton Lucas com o Rossi, o gol do Castilho. Precisou buscar o empate, conseguiu buscar esse empate ainda no primeiro tempo com a Arrascaeta. Conseguiu no segundo tempo esse gol da virada, que está forçando essa prorrogação com a Arrascaeta, um lance que ainda vai dar muito o que falar, ainda vamos ouvir muitas interpretações sobre esse pênalti, as câmeras, as imagens que mostraram não foram conclusivas, mas a gente entende que o VAR, que tem olhos que nós não temos, e mil olhos viram mais do que a gente. De qualquer maneira, está vindo aí o primeiro tempo da prorrogação. O Flamengo ganhou o Cário Coroa. E quem vai voltar para narrar as emoções dessa prorrogação de 30 minutos? Lado a lado com a galera, está rolando a bola, torcedor do Brasil. Nacional sem fronteiras. Começa o primeiro tempo da prorrogação, lado a lado com a galera, e vem emoção para você, torcedor do Brasil. Flamengo ataca nesses 15 minutos para a direita no seu rádio. Vale título, vale volta olímpica, vale taça no alto. A emoção do Brasil continua conosco, com a Nacional e seus parceiros, com o YouTube em Rádio Nacional BR. Se inscreve lá, deixa o like pra galera e curte o futebol com a gente. Olha o toque de bola agora, ela ficou pro jogador que é o Danilo. Danilo aprofundou, o jogador deixou pra Cebolinha, dançou primeiro pra lá e pra cá, dançou no primeiro, voltou pro Jorginho, tentou pra Cebolinha, a bola é boa, vai vir cruzamento, forte demais, Cebolinha. Não é a dele ali, a lateral, e até entendo. O cara fala, pô, nem cruzar o cara cruza, mas é difícil o posicionamento, o cara não tá acostumado com a área, entendeu, Bruno Mendes? Mas seja, você falou tudo, mas seja o pé direito, não dá. O Léo Ortiz vai pintar no Flamengo daqui a pouco, vai sair. Possivelmente o Danilo estava extenuado e sentindo muito. Léo Ortiz, só não entendi por que não começa com o cara logo. Por que espera começar o jogo para poder fazer a substituição? Agora sim, saindo o Danilo com a 13 e entrando o Léo Ortiz com a número 3 na equipe do Flamengo. E papai do céu abençoe o Léo Ortiz, Andrezão. Ô, Bruno, Rodrigo Ricardo, o Léo Ortiz não vive um bom momento, não, né? É, não vive, mas tem crédito, é um bom jogador, é um jogador que chegou inclusive à seleção. Agora tem isso também, tem uns jogadores que têm da seleção, quando voltam de lá já não voltam com o mesmo espírito, mas eu acho que o Léo Ortiz tem crédito. Eu particularmente gosto muito do Léo Ortiz, por mais que ele tenha caído de produção aí nesse ano no Flamengo. Em relação à questão da substituição, eu suspeito, quase certeza, que o Felipe Luiz é um cara que tem toque ou superstições. Primeiro que adora esse look aí, esse... Segura um pouquinho pra mim, Rodrigo Ricardo, bola esticada na grande área, canalha e tira de qualquer maneira, replicou o pulgar, ela fica pro peito do Jorginho, amaciou pro Cebolinha, volta a jogada, conclua, Rodrigo. Não, era só uma brincadeira. Eu acho que o Felipe Luiz tem as suas superstições, os seus toques, e um deles é não gosta de substituir o intervalo, espera um minutinho para logo... Olha a bola lançada, ela ficou pro Pedro de novo, perigo de gol, dominou na grande, ela faltou pro Arrascaeta, não vale mais nada, impedimento, conclua, Rodrigo Ricardo. Zé, o Flamengo também tá causando isso na gente, parece que vai, mas não vai. Mas a gente torce para que esse jogo seja definido aí nessa prorrogação de 30 minutos, que a gente não vá para os pênaltis. Acho que o time argentino quer ir para os pênaltis, vai fazer também, vai ficar arrastando o jogo e tudo mais. Já tem que mudar os planos, né? Os planos deles eram ganhar, era conseguir sair com empate, sair campeão. Mas eu acho que agora a tática deles é arrastar o jogo para as penalidades máximas e aí contar com o goleiro Losado. Só que tem do outro lado um outro grande goleiro, que o Rossi também é um ótimo pegador de pênaltis. A bola vem rolada pelo meio de campo, agora despacha de qualquer maneira. A zaga argentina, toque lá do outro lado na direita. A bola é boa, bola pela direita, vem por ali, pelo Guidara. Guidara recolhe, faz tabela pelo meio de campo ali, com o jogador que era o Bessoas, e fez o giro de corpo, bateu errado, a bola sobrou pro Pulgar. Pulgar domina, giro de corpo, Bruno Henrique acelera pelo setor esquerdo do gramado, derrubado, ele deixa o corpo e vai pro chão, Mendes. Já foi cobrada a falta, ela sofreu pro Arrascaeta, tá ali, dá pra queimar, rolou de primeira, paqueta, vem Bruno Henrique, cruzou, a bola vem descendo. Passa por todo mundo, inclusive pelo Arrascaeta, vem caindo aqui pelo setor esquerdo no gramado. A pressão do Flamengo melhorou, aqui não foi que liberou, ela fica aqui para a cabeça da grande área. Pulgar libera a jogada, entregando para Léo Pereira para, olha para ele, encosta a jogada para Jorginho cutuca para meio pelo gramado, aliás, o Aitor Lucas para Jorginho, vem toque de bola. O toque de bola vem de novo pro lado de cá. Vem aí o Bol e também vem o camisa 5 na equipe do Lanús. Toque de bola, bateu errado na bola. Ele vem pro toque de bola uma, duas vezes na jogada, roubou. Bonito, bom, na moral. Cebolinha tirou na bola. Ela sofreu de primeira para Léo Pereira. Ele já vem com ela. Largou para Bruno Henrique na entrada da grande área. Vai tentar fazer a jogada. Parou com o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas domina, faz o giro no gramado. Encosta o Cebolinha, tá ali pedindo. Ele preferiu o cruzamento para ninguém. Podia ter feito a jogadinha armada, a bola vai direto para ele, fundo, né, Mendes? Tem que fazer jogada de cruzamento, mas quando a gente pede isso, é com qualidade. Porque senão sai esse cruzamento que saiu agora, o cruzamento não saiu muito bom, Aliás, não saiu nada bom. Tiro de meta para o Losada. Vem duas alterações no time do técnico Maurício Pellegrino. O camisa 5, Biafori, me parece, e o 9, o Walter Bol. Walter Bol já está ali para entrar na equipe, e exatamente o Biafori daqui a pouco, as duas alterações no time do Pellegrino, Andrezão. O Bolt jogou no futebol brasileiro em 2014, jogou no Vitória da Bahia. O Bol, atacante da equipe do Lanús. Fora vendo o Bernardo aqui pelo centro da esquerda, joga forte demais, ela se perde pela linha de lado. Hora certa do Brasil! Confira comigo, torcedor brasileiro, girando o placar do Brasil. Galera, são 23 horas e 38 minutos, 24 graus é a temperatura, debaixo de chuva no Maracanã. Esta é a decisão da Recopa que está rolando, e o tempo passando. Bom, muito bom. Acerte o seu pelo meu na decisão da Recopa. Eu confiro para você. Primeiro tempo da prorrogação. O placar tá aqui, você se liga aí, ó. No tempo normal, 2-1 para o Flamengo na prorrogação, 0-0. Lado a lado com a galera do microfone esportivo do Brasil. Diga lá. Saiu 30 Cardoso, entrou 5 Biafori. 5 Biafori no lugar do 30 Cardoso. E saiu o 19, o bom Rodrigo Castilho, para a entrada do 9 Walter Bo. Olha o Flamengo, Andrezão. Olha a bola, Paquetá ganha o escanteio pelo Flamengo aí, Bruno Mendes. Tá certo, mais uma jogada do Paquetá, ele tentou com o pé direito que não é o bom, a bola bateu no oponente, vai escanteio, agora pelo lado direito, Arrascaeta sai do meio da área, vai lá para fazer a cobrança, quem sabe no jogo aéreo o terceiro do Mengão. Arrasca está preparado, galera do Brasil. A esperança rubro-negra está nos pés do Arrasca aí, torcedor do Flamengo, de dedos cruzados. Torcedor ainda continua de pé do Maracanã, incrível. Tem bola para dentro da grande área. Arrasca aí está preparado para a cobrança. Levanta o braço direito, bem área para o outro do gol. Correu para a bola, levantou, quem sobe, sumiu a zaga para tirar, mas houve a falta já. O árbitro está marcando a falta em cima do Canali. Foi do Bruno Henrique, Bruno Mendes. Exatamente, falou ali que foi braço, foi ombro nas costas. O Canali está caído, vai demorar as 2 horas e meia. Para levantar, mas é compreensível, está todo mundo cansado. Até tem jogador do Flamengo que está agradecendo o jogo que promete ser picado nessa prorrogação. 2-1 Flamengo, placar nacional. Ô, meu caro Rodrigo Ricardo, você que toca instrumentos musicais, vou dizer um tema aqui que você vai com certeza entender. O jogo continua no mesmo diapasão para o Flamengo, hein? É verdade, não mudou a tônica desse jogo. O Flamengo buscando fazer mais um gol e sair daqui vitorioso. É ataque contra defesa. O Lanús se arrastando, fazendo as suas ceras para logo acabar essa prorrogação e tentar nos pênaltis ganhar esse jogo. Agora, impressionante como continua. A chuva não dá trégua, é impressionante. E tá muito bom esse sistema de drenagem do Maracanã, hein, André? É verdade, tá bom. E agora vamos explicar, né, Rodrigo Ricardo, o que é diapasão? Que antigamente diapasão era uma coisa que você botava na boca para afinar. É, um afinador. Instrumento musical, mas que agora não precisa mais, que agora é tudo digital, né, Rodrigão? É, exatamente. Mas tem muita gente que gosta de usar ainda. É, eu acho legal. É tipo uma cornetinha, né, que fica na boca, o cara faz um som que tem a mesma, segundo informações, é o lá. O mesmo tom do telefone. Aquele telefone antigo, né? É um Lá maior. É um Lá maior. É o Lá maior. O Jorge, muita gente que afinava. Aqui também sabe. É, claro. Muita gente afinava instrumento antigamente pelo som do telefone. Deixava só aquele pi. E aí afinava o instrumento. Vem bola! Pra dentro da grande área, perigo, segura o Zone! Pra fora! Um toque de cabeça, linha de fundo! O esquerdo estava cheio de vontade, hein, Bruno Mendes? Subiu sozinho no segundo pau. É porque ele cabeceou desequilibrado, a bola tinha passado um pouco dele. Ele cabeceou, a bola acabou indo passando à esquerda da meta do Rossi. O Flamengo sai para o jogo, 2-1, o Flamengo precisa de mais um gol. 9, galera do Brasil, 9, primeiro tempo da prorrogação. Vamos aos 15 dessa prorrogação e aí acaba, aí o jogo vira imediatamente, trocam de lado e a bola volta a rolar de novo. Mas ainda tem tempo pela frente, tem tempo pela frente. O Flamengo continua amassando o Lanús, mas o gol não sai. Toca de bola, vem de logo. Léo Ortiz bateu errado na bola, bate errado na bola. Ela vem agora aqui pro lado esquerdo do Garmoto. Cebolinha vem de novo para tomar a primeira. Na segunda ninguém chega, ela sofreu pelo meio de campo. Agora o Bessosi dominando, Bruno Henrique vem por trás, belisca e faz a falta. A gente tá falando pro cara, tá roubando, tá de sacanagem. Não é possível. Na leitura labial, hein? É, e foi deu uma dura, cara. E foi falta. O Bruno Henrique chegou, não tocou na bola e fez a falta. Claro que o Bessosi deixou, viu que o Bruno Henrique tava chegando e o Bruno Henrique tinha que ter tomado cartão amarelo. O árbitro agora foi amigo do Bruno Henrique. A falta é frontal na intermediária. Boa oportunidade para o Lanús, Andrezão. Beleza pura, vem bola para dentro na grande área, 10 da prorrogação, primeiro tempo. Esses caras são perigosos com bolas aéreas, é um perigo total, tensão forte na zaga do Flamengo. Olha o cruzamento, fé nas mãos do Rossi aí, com tranquilidade. Sobou muito fechado, o Rossi segurou firme, agasalhou a criança, olha a certa do Brasil! 23 horas mais 43 minutos, torcedor brasileiro girando o placar da decisão. Primeiro tempo da prorrogação aqui rolando e o tempo passando! Bom, muito bom, o tempo não para, Nacional crava para você, primeiro ato da prorrogação, 10ão do primeirão da prorrogação, placar tá aqui, você confere aí, ó. No agregado 2x1, 2x2 no tempo normal, 2x1 para o Flamengo, e na prorrogação 0x0. Dentro, a bola fica rolada aqui pro jogador que é o Bruno Henrique, de frente pra grande área, dominou, parou, tentou a jogada, se chegou pra lá e pra cá, dominou, vem ele clareando a jogada, já clareou na direita, botou aqui pro Léo Ortiz, domina, Cebolinha pediu, recebeu, na direita do ataque do Flamengo, ele domina, para, hora, breca a jogada, soltou pro Lucas Paquetá, vai tentar fazer o giro, agarrado pela camisa por ali, pelas costas, ele toca pro Cebolinha, vem na marcação, voltou a jogada, entregando pro Léo Ortiz domina por ali, já botou, entregando, liberando pro jogador que é o Léo Pereira vai levantar, levantou na grande área, bateu, estourou na zaga, vai sobrar de primeira, veio o Guidara para tirar de qualquer maneira para a linha de lado aí, Bruno Mendes. Exatamente, Léo Pereira tentou, a bola acabou desviando no meio do caminho, o Guidara não quis saber de brincadeira, jogou para a lateral, Ayrton Lucas já fez a cobrança. Bateu errado na bola, vem dois na marcação por ali, vem a zaga descascar, tem um toque de bola, dois chega uma, duas vezes na bola, chegou o jogador argentino, bateu errado pelo meio de campo, Léo Ortiz roubou uma bola importante, está aberta a defesa da equipe do Lanús, domina com a Everton Cebolinha, tem que fazer o jogo certo, botou ali primeiro, entregando para o Jorginho, Jorginho dominou, tentava virar lá do outro lado, preferiu atrás agora por Eric Pulgar, que também já está dando sinais de cãibra, vem um toque de bola de novo para o Pulgar, Pulgar domina, já baixou a meia, parceiro, sinal que tá, coisa tá feia, vai para o Jorginho, Jorginho para o Pulgar, Pulgar botou para Léo Pereira, Léo Pereira domina, vacilando a jogada pelo Flamengo, dá um breque na bola, travou, está completamente fechado, o time do Lanús, completamente fechado, Flamengo está tentando achar a brecha aí para poder penetrar, Léo Pereira tem espaço para fazer a jogada, o rolou Massim entregando para Bruno Henrique devolveu para o jogador que é o Ayrton Lucas de calcanhar, botou por ali, ela vinha para Arrascaeta, a bola sai para a linha de lado, lateral que favorece a equipe do Flamengo, a emoção não para, agora está sentindo o jogador ali, vai dar uma sentida, e o Skerdói sentiu o piquinho da chuteira. Foi no Joanete, Bruno Mendes. Foi, o Joanete dele tá sentindo. Joanete Argentino, tá sentindo, mas já tá se recompondo. É só para ganhar um pisãozinho ali do Arrascaeta. O Flamengo vai fazer a cobrança do lateral com o Ayrton Lucas, Andrezão. E atenção, torcedor do Brasil, estamos na prorrogação. Temos 13, faltam 2 para acabar o primeiro tempo da prorrogação. Se persistir assim, pênaltis. A bola vem para o Everton. Everton domina o Cebolinha, cara a cara com o inimigo, chamou para a jogada. Prefere mais atrás agora. O Flamengo se arma com o Léo Ortiz. Léo Ortiz botou para o Paquetá, sumido no jogo. Vamos, Paquetá. Ele domina, cara a cara com o inimigo, chamou primeiro, seguro, batou direto para o gol. Passou nas mãos do goleiro Assada. Aí é dele, Bruno Mendes. Exatamente, ele tentou dar o drible para o pé direito. Fez o cruzamento muito fechado. Assada fez defesa. Olha o contra-ataque do Lanús. Vem a bola direita, Ayrton Lucas dá um pique no Sepúlveda, vai pro chão, a bola sobra com tranquilidade para o goleiro Rossi, ele vem e o Rossi agradece ali, o Ayrton Lucas deu um pique essa altura do campeonato, que loucura, que pique ele deu, hein, Bruno Mendes? Deu um pique no momento, nesse momento agora de prorrogação, meu amigo, mas ele hoje vai ter que correr 5 vezes, depois da besteira que fez, senão o torcedor vai cair na pele do Ayrton Lucas, é o Flamengo pro ataque. Bruno Henrique dominou, adiantou ali, bateu o bico, travado com falta em cima dele. Já meteu no bolso, Guidara vai receber o amarelo aí, Bruno Mendes. Vai receber, ele tá caído no chão, com a mão no rosto ali, só pra ver se consegue, exatamente, pra ver se consegue se livrar do cartão. Mas o cartão pro Guidara virar, ele fez a falta no Bruno Henrique, a falta quase na linha lateral pelo lado esquerdo. Na intermediária, o Arrascaeta está por ali pedindo para que o jogador se levante. O Guidara vai se recompondo. Agora, claro que também ganhando um tempinho, que estamos aí na reta final desse primeiro tempo de prorrogação, Andrezão. É verdade, meu amigo. Está esperando até agora o Guidara levantar. Atendimento agora para o Guidara. Ainda tem uma substituição ainda para ser feita no Lanús, hein, Bruno Mendes? Tem mais uma, não tem? Tem mais uma, fez 5. Beleza, fala, ô Rodrigão. Não, cartão amarelo muito bem aplicado aí pro Guidara, que depois fez esse caô aí, né, de colocar a mão no rosto. O juiz ameaçou a chamar o departamento médico, porque tá em curso a discussão de algumas mudanças nas regras do futebol brasileiro, não só do brasileiro, do futebol mundial. E uma dessas regras é que quando o jogador cair, ele vai ter que ficar 2 minutos fora, obrigatoriamente, para tentar inibir que o jogador fique simulando contusão e parando o jogo durante a partida. Fim de papo no primeiro ato da prorrogação! Vem aí! 15 minutos finais de emoção, Bruno Mendes! Exatamente, o Léo Pereira está reclamando que o árbitro deveria dar mais acréscimos em virtude do jogador do Lanús ter caído no gramado. Antigamente se virava de forma direta, agora o pessoal vai dar mais uma conversada. Teremos um tempinho até começar o segundo tempo da prorrogação, Andrezão. Meus amigos do Brasil, Espelhinho Nacional contando para você. Vamos ver se no segundo tempo da prorrogação ele não vai acrescentar tudo. O que é errado, né? Porque, né, Rodrigo? Um tempo é um tempo, outro tempo é outro tempo. Existem coisas e coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade. Agora, eu também achei errado quando ele acrescentou 7 minutos lá. Ou seja, o jogo já estava na expectativa de ter a prorrogação. Geralmente os árbitros terminam logo para começar a prorrogação. Prorrogação que já não é algo usual no futebol, né? A Recopa ainda tem essa particularidade de ter prorrogação. Não me lembro de outras competições agora pensando que tem a prorrogação, né? Já vai direto para os pênaltis. E eu acho que é isso, o cansaço, o desgaste, todo mundo meio que se arrastando, tendo dificuldade. É claro que o Flamengo é melhor, ainda continua mais no ataque, com mais a volúpia de marcar esse gol, que seria um gol decisivo, mas esbarra mesmo já na falta de perna, no cansaço emocional também, físico, e parece. Temos ainda 15 minutos, claro que em 15 minutos muita coisa pode acontecer, inclusive o gol que determina aí o fim dessa decisão, que também vale um din-din, né, Andrezão? Acho que vale cerca de 2 milhões de dólares o vencedor leva além da taça, o título, como, né, campeão absoluto da América do Sul, mas também 2 milhões de dólares na conta. É verdade, a grana é boa. Vai começar o segundo tempo agora da prorrogação. E aí vai ter gente gripada depois dessa chuva aí toda e depois dessa partida, hein? Ah, vai ser uma loucura. O Lanús vai mexer. O Gonzalo Pérez vai entrar em número 4, Bruno Mendes. Vai sair o Guidara. Já o Bruno Mendes confirma pra gente a alteração na equipe do Lanús. E ele já fez um sinal de 4. Vai jogar com 4 zagueiros, hein, Bruno Mendes? Exatamente. Bota o Pérez com a 4. Tira o Guidara com a 33, vai com 4 zagueiros, vai segurar. Claro que se der para escapar e fazer um gol é o do título, mas se der para segurar vai para os pênaltis também no Maracanã, Andrezão. Está rolando a bola, galera do Brasil! Nacional sem fronteiras. Lado a lado com a galera, correndo atrás dela para você, a decisão, galera, vale título, torcedor do Brasil, e você sintonizadíssimo na Rádio Nacional, conferindo tudo, olha o Arrasca, deu uma chicotada na bola, a bola passou por cima, bateu errado, vem por baixo ali, tira de qualquer maneira, e a água tá começando a tomar conta do Maracanã pelo lado esquerdo do gramado, tá começando a drenagem a dar sinais de... tá demais, mas o gramado mesmo assim... Tá muito bom. Para a chuva que caiu, o gramado está sensacional. Que vem caindo esse tempo todo aí, né? É complicado. Despegando a Nacional contando. Só um aviso aí para quem jogou na Mega Sena, que o concurso 2.967 acumulou para 145 milhões. Ou já estava em 145. Depois eu só confirmo direitinho aqui, tá, gente? Estava 130, Andrezão. Eu joguei. Então, pronto. Então, você jogou, então tá certo. Então é o concurso 2.977 mesmo. Está acumulada a Mega Sena Vamos saber daqui a pouco, tentar ver aqui para quanto vai essa Mega Sena aí, para 145 milhões, alguma coisa. Já dava para arrumar a cozinha. A bola vem pro Circuito Médio do Gramado aqui pro jogador que é o... Mas eu não dava para contratar o Paquetá não, hein, Andrezão? Né, não dava. 145 milhões não dava para contratar não. Foi 260. Mas em seis meses aplicando. Aplicando a jogada para o Henrique pelo lado esquerdo do Gramado. Bateu, ganha um escanteio pro Flamengo. E chama a massa rubro-negra do Mendy. Ele foi esperto, viu que não ia ganhar. O campo já estava acabando. Ele jogou a bola em cima das pernas do jogador argentino. Ganhou um escanteio pelo lado esquerdo. O Jordián de Arrascaeta está na bola. Despegando a Nacional, contando, vem ela aí, Arrascaeta vai para o escanteio, torcedor do Flamengo, quer ver a rede balançar, quer título, Arrasca está preparado, tá um mexe na grande área, é fumaça de gol, bateu, roubou a bola, botou para a boca do gol, vem o goleiro, largou, espalma o goleiro, sobrou por aqui, para o jogador que é o Pulgar, de novo, Arrasca, levantou para a boca do gol, passa batido pela zaga, mas sobra para quem chega, a zaga sepundida para tirar, ela parou para os pés aqui, jogador que é o Pulgar, bota mais atrás aqui pro jogador que é o Ayrton Lucas vem, Jorge é o último homem do Flamengo, domina a bola para o sistema de meio de campo, quase 3 minutos do segundo tempo na prorrogação, que final é esse, meus amigos do Brasil? Isso é futebol brasileiro, isso é decisão, isso é futebol sul-americano para você, Jorginho domina, vem pro toque de bola, aí descarregou a jogada de primeira, pro Cebolinha infiltrou a jogada, botou do outro lado agora pro Paquetá, pisou na criança, vem ele na contramão, encostou errado, perde a bola, o Paquetá, o torcedor vai à loucura, vem um toque, bateu em cima do Everton Cebolinha. Vem o Jorginho para corrigir a jogada. Tomou um bonezinho aqui do jogador que é o Eric Pulgar. Tentou botar pro Jorginho. Apertado na marcação. A bola vem sobrando agora na entrada da grande área. Pulgar vem e meteu na direita. A bola é boa. É boa a bola agora pro Sepúlveda. Domina com a perna esquerda. Calculou. Opa! Para mim houve a falta. O juiz mandou o seguinte: foi braço, Bruno Mendes. Mas eu precisaria rever esse lance aí. Mas eu achei que foi falta do Léo Pereira. Eu achei que foi falta, é porque o jogo é no Maracanã. Se o jogo fosse na Argentina, o árbitro teria marcado a falta, mas com absoluta certeza que foi, Andrezão. É, meu amigo. Olha o Jorginho dominando. Ele encostou de primeira para Arrasca. Arrasca está aqui na parte molhada do gramado. Volta para Jorginho. Jorginho tem que recomeçar lá do outro lado se quiser. Agora sim, libera a jogada. A galera do Flamengo grita, canta de pé no Maracanã. Quer o gol do título. Olha a bola para o Cebolinha. Se livrou do primeiro. Invade pelo meio de campo. A bola é boa. Boa bola boa para ele. Curtiu a jogada. Tem dois na marcação. Brecou a jogada. Soltou para Ayrton Lucas. Vai cruzar na grande área. Vai levantar. Deixou na saudade. É agora. Cruzou para a boca do gol. Bruno Henrique cabeceia para aquele fundo. E ela subiu, Bruno Mendes! Subiu, boa jogada do Flamengo. O Ayrton Lucas conseguiu ganhar pela esquerda. Fez o levantamento do primeiro pau. Bruno Henrique subiu. Mas ele cabeçou embaixo da bola, testou embaixo, ela acabou subindo. Tiro de meta para a equipe do Lanús. 2-1 Flamengo no agregado, 2-2 por enquanto, pênalti. Despegando a Nacional, contando para você, quase 5 na prorrogação do segundo tempo, meus amigos do Brasil. Eu lembro para você, no tempo normal, 2-1 para o Flamengo. No agregado, 2-2 na prorrogação, até agora 0-0. Flamengo continua em cima. O árbitro para dar uma falta em cima do jogador do Flamengo, que era o Léo Pereira, né, Bruno Mendes? Exatamente, subiu ali o Léo Pereira. Também tá extenuado, não está esgotadíssimo, mas também está cansado, que correu, jogou barbaridade, está jogando o Léo Pereira. Vai o Flamengo pro ataque. É, ele está com o short todo atolado lá, aquilo ali deve incomodar, hein? É só uma loucura. Bola está dominada ali pelo lado direito do gramado. O Tico, o técnico, deve sentir o drama. A bola vem atrás agora para o goleiro Rossi. Bate Rossi para o comando do ataque agora. Vem ela, o toque de bola. Pedro resvalou de cabeça para o Henrique. Vai chegar na grande área. O goleiro vem saindo junto com ele. Estava fora da área. Parou para o peito do Everton. Vai levantar para a boca do gol. Pedro levantou, pediu para a boca da meta. A bola vem de novo tirada da zaga de qualquer maneira. Segundo tempo da prorrogação. O Flamengo está em cima. Não para, não sai de cima do Lanús. Toque de bola. Feito de primeira, Arrasca vinha dominando agora, mas o cansaço começa a tomar conta de todo mundo, não é só do Arrasca não, parceiro. Arrasca vem aqui no cantinho pra dar cobertura, fecha a porta pro jogador argentino agora, que tenta bater ele primeiro, bateu pro comando do ataque, o toque vem por baixo com falta. Léo Pereira foi lá e regulou o Sepúlveda, Bruno Mendes. Exatamente, acabou fazendo a falta ali, o Léo Pereira que tá reclamando, tá todo mundo pagando geral pro árbitro, já viu que ele não tem essa moral toda. Tá todo mundo pagando em cima do árbitro. E aqui a falta do Léo Pereira foi claríssima. Não tem nenhuma dúvida. A falta do Léo Pereira. 2-1 Flamengo, placar na sua... Futebol é aqui na Rádio do Brasil para você. 6 minutos cravados, segundo tempo da prorrogação. 6 cravados, segundo tempo da prorrogação. Tá todo mundo se arrastando em campo. A coisa tá feia, mas também o que correu o Léo Pereira hoje é brincadeira. Olha o toque de bola. Vem para a equipe do Lanús. Vai invadindo pelo meio. Chega para tirar de qualquer maneira com falta. O árbitro parou e marcou. Você me chamava aí, Rodrigo? Eu chamava e comentar que o árbitro também está colocando a língua para fora. Ele não está conseguindo mais acompanhar de perto os lances. Por isso que alguns lances, por acaso dois lances com o Léo Pereira, que foram faltas do Léo Pereira, ele está com dificuldade, porque ele está mais longe, ele não está conseguindo também, já está pertinho dos lances, que é natural também, né? São quase 120 minutos, né? Quase sobre-humano conseguir acompanhar essa toada aí. É verdade. E olha que o seu Gustavo Terreda, árbitro do jogo, não tem que dar carrinho, bater escanteio, correr para marcar, nem nada, só corre na dele. Se ele tivesse que fazer isso, ia complicar. Não houve nada. O Bruno Henrique até fez questão de não encostar no goleiro. Loçada, ele levantou os braços e é pura cera. E o árbitro está vendo isso aí, Bruno Mendes. Mas se o Bruno Henrique sabe que o goleiro vai cair e vai receber atendimento agora, pra que ele chega perto do goleiro? Isso que eu não entendo. O cara tem 90 anos de futebol. O goleiro já tá com a bola na mão. E ele faz essa jogada, sabe que o goleiro vai fazer isso. E aí, meu amigo, dá pra evitar? Na minha visão, Andrezão, dava pra evitar o choque. Ele já viu que a bola ia em direção ao goleiro. E aí acabou tocando e o goleiro vai ganhar tempo. O que for agora, tá na dele, Loçada. O Flamengo ganhando 2-1, agregado 2-2. Por enquanto, disputa de pênaltis no Maracanã, Andrezão. Belebele, futebol é aqui na Rádio do Brasil para você. 7, quase 8 no segundo tempo da prorrogação. É final dramático. Poderemos ir para os pênaltis do Maracanã, mas o torcedor do Flamengo fala com o dedinho. Nananana. Vai ter rede balançando, galera. O torcedor do Flamengo quer o gol, quer o gol. Bola vai ser cobrada aqui pelo goleiro Loçada. Já tá recuperado de nada. Daí ele para bola, correu, ele bateu de novo, vem a bola esticada, agora Léo Pereira, sobe Léo Pereira, um herói do Flamengo no jogo hoje, mandou para Bruno Henrique de primeiro, olha o contra-ataque, Pedro foi agarrado pela camisa, Bruno Henrique partiu, soltou para Arrascaeta, tirou o primeiro, derrubado pelo lado esquerdo, vem bola na área, Bruno Mendes! Foi roubado, boa jogada do Arrasca, que parou o lance, ele viu que ele não ia ganhar na corrida dos defensores do time do Lanús, ganhou, chegou, acabou recebendo a falta ali na recomposição do Medina, a falta é pelo lado esquerdo, o Flamengo vai fazer a cobrança para a área, quem sabe o gol do título pode pintar nesse gol de falta, um gol de cabeça, Cebolinha está na bola. O Cebola vai na miniatura, atenção nação rubro-negra. Quem sabe o gol do título, uma bola parada aí, o Flamengo bota lá dentro. Tá um mexe-mexe danado dentro da grande área. Vem bola para dentro da grande área, Cebolinha bateu direto pro gol. Bate na zaga, linha de fundo, é escanteio, Bruno Mendes. Aí é dele, Mendes. Aí é dele, onde ele sabe fazer esse facão, sabe fazer o cruzamento. Ele levantou na área, o Pedro desviou, só que desviou junto com ele. A zaga do Lanús é escanteio pelo lado direito. Vem mais uma bola na área argentina. Vem ela aí, torcedor do Mengão, torcedor do Flamengo, acredita, tem que acreditar, futebol, a gente tem que acreditar até o último segundo, o jogo só acaba quando termina, o jogo só acaba quando termina, a esperança rubro-negra tá vivíssima no Maracanã, vem bola pra dentro da grande área, a catimba tá sendo feita, Léo Pereira e Esquerdóis, os dois estão conversando ali, chama os dois agora pra conversar, e só pra atrasar o jogo, vai dizer o que todo mundo já sabe, olha lá, Nomás. O que adianta falar no mas? Não adianta nada. Vem ela para a grande área. Arrasca. Correu para a bola. Levantou direto para a boca do gol. A zaga tira. Bateu do juiz. Não vale não. Não vale não. Não vai valer. Se fosse gol, não valeria. Que a bola bateu no árbitro do jogo. Quando bate no árbitro, favorece a bola ao que estava sob domínio dela, que era o time do Lanús, Bruno Mendes. Isso. Na hora que foi tirar ali o Medina, a bola acabou batendo no árbitro. A bola é favorável a... o time da Argentina, 2-1 Flamengo no agregado, 2-2, por enquanto pênalti. 10, meus amigos do Brasil, 10, 5 minutos para acabar o jogo, acabar a prorrogação, e aí, penalidades máximas, caso não saia gol até lá, levantamento foi feito, Everton vem na cobertura, ela vem parada por aqui, para outro lado, roubou Cebolinha, uma, duas vezes, deu combate, vem a zague, rasga de qualquer maneira, espirra para a linha de fundo, é tiro de meta para o Flamengo, Rossi preparado para a cobrança, já bateu de primeira, entregando para o jogador que é o Léo Ortiz caminha, ele vai fazendo a jogada com o Jorginho botou para Paquetá, Jorginho, Jorginho parou, prendeu, vai passar, passou de primeira, entregando pro Pulgar, torcedor do Flamengo quer o gol, torcedor do Flamengo quer o gol, o Ayrton Lucas tá no última gota de gasolina no carburador dele, parceiro, tá feia coisa, porada dominada, pro de novo Pulgar, Pulgar vem pro toque de bola, botou pro Ayrton Lucas, devolveu a bola de primeira, pro Léo Ortiz para, prende, tá se adiantando na marcação, o time argentino, isso é perigoso, porque tá com três que entraram fresquinhos ainda aí, na entrada da grande área. Jorginho dominou pelo Flamengo, tapa na bola pra Bruno Henrique, botou na frente, a bola é boa, bola, o cruzamento pela boca do gol, tapa na bola, zaga, tira de qualquer maneira, refrigera o perigo na boca do cofre, ela parou pro Paquetá, deixou de primeira, ela vinha pro Léo Pereira, foi pro chão Léo Pereira, o juizão mandou seguir, tá aberta a defesa do Flamengo, lançamento é bom pro Lanús da direita, é perigo total, vem levantamento pra boca do gol, dominou de calcanhar, entrada na grande área, Altis falhou, vem a zaga, a batida do Walter Bom vai pra linha de fundo, a escanteio, Bruno Mendes. É, mais sufoco por aí, time do Lanús é um time que tem muito sangue, o sangue argentino, sangue de luta. Foi pro contra-ataque, o Walter Bo ganhou da zaga do Flamengo, tentou um chute, ela desviou no Cebolinha, vai a escanteio. O Lanús tenta na bola parada, o gol do título da Recopa Sul-Americana. É, meus amigos do Brasil, já passamos para sexta-feira, estamos à 3:30. Fim de semana aí, tá aí com a porta escancarada, torcedor do Brasil. Sepúlveda, vem pra cobrança, botou lá dentro, toque de cabeça, gol! Do título do Lanús, Canali! Canali, o zagueirão foi lá no último andar, um cabeçaço parecendo um chute na gaveta do Rossi, indefensável. Galera da Argentina faz a festa no Maracanã, é o gol do título da Recopa, ele mesmo, Canari zagueirão, foi no último andar, testa na bola do fundo do barbante, galera, no placar da mais querida do Brasil. Lanús da prorrogação, 1-0. O Lanús vai levantando o título do Maracanã, Mendes. O cruzamento no meio da área, a zaga do Flamengo não subiu. Quem subiu foi o Canales, que colocou no ângulo superior esquerdo do goleiro Rossi, que nada pôde fazer. Mais uma vez, no meio de Paquetá, no meio de Léo Ortiz, no meio de Léo Pereira. O Canales faz o gol do título. O Lanús vai levantar o troféu no Maracanã. O Flamengo vai sair vice de mais uma. 1-0 na prorrogação. O título vai ficando com o Lanús, Andrezão. Que golaço, Rodrigo Ricardo. Uma grande cabeçada. Agora o Jorginho e o Paquetá, que foram jogadores que entraram no segundo tempo, nem estavam assim tão cansados. Realmente ficaram ali só assistindo, né? É, ficaram olhando a bola e não marcaram o adversário, né? É meio básico no futebol, mas nessa altura do campeonato, cansaço, muita chuva, quem sou eu aqui para condenar alguém? A bola pune, meus amigos do Brasil. Toque de bola para dentro da grande área. A bola maciada, de novo quem chega? Ninguém chega no Flamengo, a bola espirra, sobra aqui para Ayrton Lucas. 14 minutos, segundo tempo da prorrogação. Vamos ver os acréscimos aí para esse segundo tempo da prorrogação. Vem levantamento no Rossi, botou para dentro da grande área. Vem o Paquetá de cabeça só para aliviar, botar as mãos ali do goleiro. Paquetá praticamente jogou nada. Nada, hein, Rodrigo Ricardo? É, o Paquetá está lá na ilha, né? Perdido. Realmente, eu acho que não chegou no Maracanã, não, André. É verdade. Acho que ele não chegou no Rio ainda. Bola vem de novo. Prinha, o goleiro Loçada botou para o comando do ataque, mergulhou para ali. O Rossi deixou passar a batida, sobrando. Vinha para o Paquetá. O Arthur para. Vai dar uma falta, vai dar cartão amarelo para o Paquetá. O jogador está no chão, Bruno Mendes. Ah, tá. Fez alguma coisa o Paquetá. Tomou um cartão amarelo. E com ele isso é perigoso. 2 já acréscimos, Andrezão. Espelho Internacional contando para você, galera do Brasil. 2 minutos de acréscimos. 2 de acréscimos para a prorrogação em que o Lanús vai levantando o título da Recopa Sul-Americana no Maracanã. Vai matando o Flamengo no Maraca, galera. Vai conquistando um título importantíssimo. É o título mais importante da história do Lanús, que vai conquistando no Maracanã diante do Flamengo, fora de casa. Um jogo complicado, um jogo que o time praticamente sofreu 90 minutos com o Flamengo em cima e acabou se dando bem. Lançamento é bom na direita agora. Ela fica dominada aqui pro Sepúlveda. Faz o giro corpo no trabalho de bola, botou pela direita, agora vem dois na marcação, Nilo por meio cruzamento, aí ele vai querer ganhar um escanteio, prendeu ali, a bola ali, vem pro toque, Bruno Henrique ficou com ela, ele domina, vem de novo, descasca a jogada, tentou o lançamento pra frente, agora vem correndo por ali, bateu forte demais pro Pedro, chega o goleiro pra ficar com ela com tranquilidade, última volta do ponteiro, é a última volta do ponteiro, vai terminar o jogo no Maracanã, o Lanús vai conquistando o título da Recopa Sul-Americana, o árbitro da falta em cima do Jorginho, Bruno Mendes. É, vai ser a última chance do Flamengo nessa bola, o Jorginho, o Rossi vai chegar lá para fazer a cobrança, vai todo mundo para a área, o Flamengo vai ter sua última chance, Andrezão. É, galera do Brasil, último cartucho do Flamengo no jogo. Rossi, preparado para a bola. Levantou Rossi. A bola vem lá do outro lado agora. Vem para o Paquetá. Acossado por trás ali. O árbitro olhou para o relógio. Vai terminar. Vem o Pulgar. Bateu errado na bola. Vai pintar o segundo. Vai pintar o segundo. Na cara. Rossi adiantado. Vem ele. Triplou o goleiro. Vai entrar com bola e tudo. Vai bater. Golaço! Gol! Aço! Aquino pro Lanús, veio lá de trás, driblou o goleiro, não teve piedade, mandou o barbante balançar a galera, ele mesmo, bicho pegando pra galera do Brasil, toque de bola, a bola vem de novo, lacada pela entrada da grande área, com o título do Lanús, vai levantando o título da Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, num contra-ataque sensacional para você conferir no microfone do Brasil, galera, dentro do Maracanã, aqui no Põe Faz o Dele, galera, agora no placar da mais querida, Lanús campeão na prorrogação, 2 Flamengo 0, fim de papo da mais querida do Brasil. O Lanús é campeão da Recopa com todo merecimento, Bruno Mendes. Foi ao Maracanã, jogou como um grande time e conquistou o título da Recopa Sul-Americana. Parabéns aos argentinos, que partidaça, se superaram, venceram o time como Flamengo, milionário. Com eles não tiveram nada disso, eles colocaram o coração na ponta da chuteira. O Lanús é campeão da Recopa Sul-Americana. Resta o Flamengo juntar os cacos, porque no fim de semana tem Campeonato Carioca, Andrezão. Beleza pura. É segunda-feira, né? Flamengo e Madureira, né? Segunda-feira, Maracanã, é às 9 da noite, Andrezão. Beleza pura. Rodrigo Ricardo, seu destaque final aí, Rodrigão. Debaixo de chuva, Flamengo leva mais um vice. Começo de ano complicado para o Felipe Luiz e companhia. Legal, quero agradecer aqui a todos os companheiros por mais um trabalho nessa transmissão esportiva que levou o Lanús. Parabéns aos argentinos, parabéns ao Lanús, campeão da Recopa Sul-Americana. Em pleno Maraca venceu, e venceu com requinte de crueldade, que meteu 2 na prorrogação, meus amigos do Brasil. Obrigado aos operadores, toda a equipe técnica que estiveram conosco, a você que esteve conosco nas principais emissoras que compõem o sistema EBC de rádios, e hoje, especialmente a você que esteve na Rádio Nacional BR, dentro do YouTube, com a transmissão esportiva do Brasil. Domingo tem mais com o Vasco da Gama e Flusão no Maraca. Luciana Zogabe vai dar o recado. Beleza pura, parabéns mais uma vez. Parabéns ao Lanús, parabéns ao clube argentino, campeão da Recopa. Tchau, tchau, Brasil. Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras. Rádio Nacional, AM, Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O seu reencontro é aqui. Madrugada Nacional. No verso e na música também se compõe a notícia. Madrugada Nacional. Meia-noite e 11. em Brasília. Que tal fazer um exercício e pensar sobre o que é verdadeiramente importante? Quando somos jovens, muitas vezes não conseguimos avaliar bem os tesouros que a vida nos entrega todos os dias. Mas com o passar dos anos, começamos a valorizar o que realmente importa e que muitas vezes passa despercebido. Abrir a geladeira e ter o que comer. Sair de casa e voltar em segurança. Tomar um banho relaxante depois de um dia cansativo. Receber um abraço depois de uma notícia triste. Rir de uma piada que um amigo nos contou. Respirar fundo e sentir que estamos vivos e com saúde. Se isso não é riqueza, então eu não sei o que é. Talvez já vivamos cercados de abundância e muitas vezes não percebemos. Quando conseguimos contemplar um pôr do sol, sentir a brisa refrescante num dia quente, a chuva no telhado que embala o nosso sono, o sorriso de quem amamos. Quando valorizamos as ditas pequenas coisas, que na verdade são as que mais importam, a vida ganha um outro significado. Pense nisso. Meia-noite 14. Começamos mais um Madrugada Nacional, um pouquinho atrasados por conta da transmissão do jogo, mas estamos aqui para fazer da sua sexta-feira um dia maravilhoso, um início de fim de semana com toda a emoção, com toda a conexão que a gente está aqui sempre ligadinhos, eu e vocês, vocês e eu. Aqui pela sua Rádio Nacional AM de Brasília, 980 kHz, via satélite para todo o Brasil e via internet para o mundo. E vamos apresentar a nossa equipe, que está aqui preparada para mais um dia nós juntinhos. Na mesa de som e sonoplastia, Otávio Fernandes. Na central técnica, Ageu. E na produção e apresentação do Madrugada Nacional, eu, Luziânia Xavier. Meia-noite 16. Parece simples, um conceito básico e bastante comum, uma expressão fartamente gasta, três palavras copiosamente repetidas, escritas, faladas, pensadas. Parece simples, mas não é. E em mim, a vibração abstrata causada por essas pequenas palavras agita todo o meu mundo, todo o meu ser. Você deu um novo significado a palavras que eu apenas conhecia, mas nunca havia sentido realmente. Hoje sei o que é sentir saudades, o que é desejar, admirar e respeitar outra pessoa. Mas principalmente hoje sei e entendo o que é amar e receber amor. Sinto-me muito feliz por ter dividido tanta coisa com você, desde que nos conhecemos. Nosso amor cresceu e se fortaleceu a cada dia, e hoje estamos mais fortes do que nunca. Meu sonho sempre foi encontrar alguém que eu amasse e que me amasse de volta do mesmo jeito. Esse meu sonho se tornou realidade no dia em que encontrei você. Sou a pessoa mais feliz desse mundo desde que você entrou na minha vida. Então, vou repetir: te amo. Está no ar o seu Madrugada Nacional. 19:00. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Nacional.

Eu estou contendo o pranto, preciso te convencer. Olha, para eu viver desse jeito, com tamanha dor no peito, acho bem melhor morrer. Sabe, eu estou na mesma esquina, naquela esquina onde um dia, chorando, eu vi você partir. Olha, só me resta um minuto, diga que ainda me ama, antes da ligação cair. Tu me disseste uma vez que o perdão deve ser bem maior que o orgulho. Disse, eu bem me lembro. E por que deixou tudo para trás? Diga que me quer de volta. Diga que me perdoa e que vai voltar. Volte. Volte. Volte. Eu te amo. Olha, façamos um trato. Meu bem, façamos um trato. Eu... Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Rádio Nacional, 980 kHz. Madrugada Nacional. Apresentação, Luziânia Xavier. Meia-noite e meia em ponto. E depois de saborear essas delícias de músicas românticas, nós vamos saber agora como será o tempo nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, começando pela região sul. A influência marítima favorece chuvas fracas a moderadas no litoral do Paraná desde as primeiras horas do dia. Pela manhã, a possibilidade de chuva fraca no interior paranaense, além de pontos do litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do norte catarinense devido à umidade na atmosfera. A partir da tarde, chove em boa parte do norte, interior, leste e sul do Paraná, ainda de forma fraca, além do norte e nordeste de Santa Catarina. Entre o sul catarinense e áreas do nordeste e litoral norte gaúcho, a chuva pode ser moderada e pontualmente mais forte. Nas demais áreas, a alta pressão mantém o tempo estável, com variação de nebulosidade. As temperaturas seguem mais elevadas em grande parte do Paraná e Santa Catarina, e no oeste e noroeste gaúcho. Enquanto no leste, litoral e áreas de serra, o dia é mais agradável, devido à massa de ar polar, com possibilidade de cerca de 5 graus centígrados nos pontos mais altos da Serra Catarinense. As rajadas variam entre 40 e 50 km por hora no litoral do Paraná e Santa Catarina. A umidade relativa do ar entre em atenção no oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no noroeste gaúcho, podendo ficar abaixo dos 30%. E agora vamos para a região sudeste, que está até mesmo em alerta por conta da grande quantidade de chuvas, né, que aconteceu aí na zona da Mata Mineira, provocando muitos alagamentos, né, inclusive mortes. Daqui a pouco a gente vai atualizar para vocês como está a situação lá. E chove de maneira moderada a forte no litoral de São Paulo, desde o começo do dia, devido a um cavado em médios níveis e à circulação de ventos. Também há chuva na faixa litorânea do Rio de Janeiro, por conta de baixa pressão próxima à costa e frente fria. e no litoral do Espírito Santo devido à zona de convergência do Atlântico Sul. No norte, leste e interior de Minas Gerais, a zona de convergência do Atlântico Sul favorece pancadas fortes desde cedo, entre o fim da manhã e a tarde. Frente fria, baixa pressão e zona de convergência do Atlântico Sul intensificam as instabilidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e no litoral nordeste e leste paulista. Nessas áreas, a chuva ocorre com moderada a forte intensidade, com risco de temporais no Rio de Janeiro, Espírito Santo, metade leste, interior e noroeste de Minas Gerais, Baixada Santista, litoral norte e leste paulista. A chance de acumulados elevados no centro-leste de Minas Gerais, incluindo, né, a Zona da Mata, que é o local que já está em situação crítica, né? Espírito Santo, litoral norte de São Paulo, faixa litorânea do Rio de Janeiro e metade norte fluminense. O solo encharcado aumenta a situação de atenção. Até o fim do dia, o tempo segue instável em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e no litoral norte e leste paulista. As temperaturas permanecem elevadas em grande parte da região, com abafamento, mas o dia fica mais agradável em áreas litorâneas e pontos com maior nebulosidade. Rajadas variam entre 40 e 50 km por hora, podendo chegar a 70 km por hora no centro-sul fluminense e em pontos do extremo norte e zona da Mata Mineira. Agora vamos para a região centro-oeste. As instabilidades atuam desde cedo em grande parte de Goiás e no leste, nordeste e região central de Mato Grosso, com chuva mais forte devido à zona de convergência do Atlântico Sul. Pela manhã, a chuva se concentra nessas áreas e no sudoeste mato-grossense, enquanto em Mato Grosso do Sul o tempo fica mais firme. Ao longo do dia, as pancadas ganham força em Goiás e Mato Grosso, com moderada a forte intensidade e risco de temporais na metade norte de Goiás e Mato Grosso e no leste mato-grossense. Há perigo para acumulados elevados no norte e nordeste de Goiás e Mato Grosso. No leste de Mato Grosso do Sul, chove de forma fraca e isolada. No extremo sul de Mato Grosso e no restante de Mato Grosso do Sul, o tempo segue mais firme devido à alta pressão. As temperaturas ficam elevadas e o tempo abafado, com dia mais agradável no interior de Goiás, onde há mais nebulosidade. Rajadas entre 40 e 50 km por hora no norte de Goiás, podendo chegar a 70 km por hora no nordeste goiano. A umidade do ar entra em atenção no oeste, sudoeste, sul e interior de Mato Grosso do Sul. Agora vamos para a região nordeste. A Z-City influencia a faixa litorânea norte, desde cedo, com chuva moderada a forte. Na metade oeste, sul e faixa litorânea da Bahia, além do norte baiano, há pancadas mais fortes, com a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, no oeste e sul do estado. Maranhão e Piauí seguem instáveis desde cedo. Entre o fim da manhã e a tarde, a chuva se espalha pela região com moderada a forte intensidade no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia, com risco de temporais no Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, sul do Ceará, oeste da Paraíba, Alagoas e grande parte de Pernambuco. Há perigo para acumulados elevados no sul do Maranhão, sul do Piauí e na metade oeste e sul da Bahia. As temperaturas sobem e o abafamento aumenta. Rajadas entre 40 e 50 km